Encontrar a Dona Aranha, né? Gravando! É isso aí. Bom, última sessão então. Repeteco para vocês lembrarem. Vocês enfrentaram aquele secto de aquelas sentinelas que estavam no casulo que tinha portais para diversos planos onde Lolth é adorada como uma deusa. Ali tinha uma sacerdotisa, vários outros soldados. Eles invocaram um enxame de aranha para cima de vocês. Um deles, que era um aracnomante, se transformou numa aranha, tá com vocês, né? Enfim, vocês conseguiram derrotar eles. Mataram quase todos eles, somente um sobrou vivo. Pegaram a chave em formato de estrela junto com a sacerdotisa. A Ciri saqueou ela, inclusive. Pegou todas as coisas dela, enfiou na bolsa. Pra vocês vazarem. Eu escutei um voo. Esse voo é comigo? Ah, não. Que susto. Bom. E aí, esse único soldado que sobrou, vocês foram piedosos com ele e ofereceram a ele uma chance de liberdade. E ele disse que não havia esperança, que não havia liberdade, que não havia mais nada para ele a não ser sofrimento e a morte final. Porque quando Lolth soubesse do que tinha acontecido, que ele tinha sido derrotado, ela iria castigá-lo. E aí a Sierra abriu o portal que vai para Sigil e ofereceu para ele: vai para essa cidade e lá você pode ir para qualquer lugar do multiverso e começar sua vida novamente. Nessa cidade, Lolth, ela não pode entrar porque os deuses não entram nessa cidade. Então lá você vai estar seguro. Ele ficou exitoso em atender, em ir para lá. E vocês conversaram com ele, explicaram para ele que o local era seguro, tudo, e ele disse que mesmo assim não tinha outra forma de viver e não tinha jeito. E aí vocês disseram que sim, existia outra forma de viver, diferente do jeito que eles estavam acostumados a viver. Ensinaram para ele o conceito de gratidão. E aí, ainda um pouco temeroso, um pouco hesitante, ele atravessou o portal e foi embora para Sigil, agradecendo vocês pela chance que vocês deram a ele. Após isso, né, vocês confabularam para ver o que que iam fazer dali por diante, utilizaram poderes de cura para se restaurarem, e a Ciera abriu o portal da estrela, que dizem, né, leva ao Palácio de Lolth. E aí vocês saíram naquela imagem que eu mostrei para vocês do Palácio da Aranha estático. Caramba, cachorro, sai. Do Palácio da Aranha estático, parado, estacionado, porque Lolth está recebendo uma visita. De acordo com o soldado, Lord Grazit, um dos Lordes do Abismo, está conversando com Lolth, por isso que o palácio tá parado, tá estático lá. E de acordo com o que ele explicou também para vocês, né? Existem dois tipos de Drow que vivem aí. Os que morreram em algum dos mundos onde Lolth é adorada como uma deusa, e cujas almas foram para esse lugar. E existem os Drows nativos que nasceram aí nesse lugar. Esses possuem um corpo e uma alma, e os outros possuem, é somente a alma que está ali, a alma materializada, né? E esses, se eles morrem ali, eles têm a morte final. Ou seja, eles desaparecem para todo sempre, ninguém sabe o que acontece com eles. E esse é um dos grandes temores dos Drow que habitam esse lugar. E no caso dele que nasceu ali, se ele morre, a alma dele vai para Lolth. E aí ela pode fazer o que ela quiser com ele, inclusive dar a morte final para ele se ela desejar. Bom, quando vocês atravessaram e chegaram no palácio, que está estacionado numa rocha flutuante, pendurada por teias gigantescas, né? Presa à estrutura da caverna, que é a 66ª camada do abismo. Vocês saíram numa espécie de uma rampa que dá acesso, né? É um local que ele é vigiado por soldados Drow. Existem vigias. E logo quando vocês chegaram, vocês sentiram uma presença. Detectaram uma presença. E foram verificar essa presença e encontraram um Drow, que também notou a presença de vocês. E foi se comunicar com vocês, porque no, viu que vocês são pessoas diferentes. Vocês não são Drows que estão ali caçando. E aí vocês entenderam que ele era o intruso que estavam todos caçando. E aí ele contou para vocês um pouco da história dele. O nome dele é Drizzt Do'Urden. Ele sempre foi odiado e perseguido por Loth. E Loth finalmente conseguiu botar as mãos na melhor amiga dele. E ele tá aí para resgatar, ou para pelo menos tentar tirar Loth das garras, a amiga dele, Gwen Ruivar, das garras da Loth, nem que for para ele mandar ela de volta para Toril. E ele ficar aí e morrer nas mãos de Loth. E aí vocês disseram que vocês estão ali para pegar o veneno de Loth, porque isso é importante para o universo inteiro, e que no momento vocês são contra Loth e aí poderiam se aliar. E aí conversaram, combinaram e aí decidiram que iam se metamorfosear, né, em Drow e levar o Drizzt como um prisioneiro para Loth. E aí o Silerinho usou sua magia, alterou a aparência de todo mundo. E todo mundo agora tem a aparência de Drow. Uma perguntinha. Vocês lembram que magia que o Silerinho usou? Não foi Não. metamorfose não, né? Não. Não O que ele lembro. usou, o que ele usou Lembro foi o que se ele foi em usa todo sempre. mundo ou se foi só em um só, porque. Todo mundo. O que ele usou foi só uma ilusão. Então vocês estão camuflados apenas por uma ilusão. Não é uma metamorfose verdadeira, né? Até porque é Quero magia ver se não tá de aqui. alto nível essa. Metamorfose é o que é verdadeiro, é novo, nono nível, né? Bom, então vocês estão camuflados apenas por uma ilusão que cobre o corpo de vocês, se sobrepõe Não postou. à imagem de vocês. Essa ilusão. O Drizzt entrega as duas cimitarras dele para vocês. Entregou nas mãos da Lisbeth. E vocês estão agora com o Drizzt como se ele fosse um prisioneiro de vocês. E aí a pergunta de ouro: o que vocês vão fazer? Ah, Gente. só um adendo. A Ciri, ela tentou controlar o enxame de aranhas que foi conjurada para atacar vocês. Tentou fazer comunhão com a natureza. Se unir àquelas aranhas para tentar controlá-las. Só que quando ela tentou fazer isso, ela acabou temporariamente se unindo à mente de Loth e vendo através dos olhos de Loth o Lorde do Abismo Grazit, né? E junto com ele uma estatueta similar ao Nivil, similar ao Tango, né? E ele conversando com Loth. E quando a Ciri descreveu essa estatueta para vocês e falou dela na frente do Drizzt. O Drizzt disse: essa estatueta é minha amiga e eu vim aqui para resgatá-la. E eles dois ficaram batendo boca para ver quem que ia ficar com a estatueta. Bom, é isso que aconteceu. Eu acho que eu não esqueci nada. Como que vai ser o plano, gente? 2 minutos pra É, minha a magia terminar. Toff conjurou invulnerabilidade. Então vocês têm resistência Como a é que eles todo saber? tipo de dano durante 2 minutos. Vocês têm aparência de Drow. A Ciri catou as vestes da sacerdotisa, colocou nela, se disfarçou de sacerdotisa. Se Oi. eu acho que você é a pessoa dentre nós que consegue entrar e sair de um lugar sem ser desapercebida. Eu lembro disso lá em... na cidade de Valcária. Quando a gente foi no negócio do camaleão lá. Uhum. Então, por favor, conduza a gente, sacerdotisa. É, espero que dê certo. E quem vai negociar com o Tioso? Só um adendo. Jé, eu gostaria de sentir a presença de Lolf e do Lord Drizzt aí dentro. Lord Grazit. Drizzt está com vocês. É. Drizzt está com nós. Isso. Confundi. Aí. Ok. Então faça seu teste de percepção aí. Já joguei. Jogou? Quanto deu? Deu um montão. Deu um montão. É o percepção de Divital, tá? Certo, certo. Bom, você sente diversos kiss de poder próximo ao de vocês, certo? Ou seja, kiss poderosos. E você sente dois kiss avassaladores no interior do palácio. Assim, um poder incomensurável dentro do palácio, então, esses dois. Beleza. É, gente, antes da gente prosseguir, tá vendo aquela partezinha na bundinha da aranha ali? Tem duas seteiras, ou janelas, sei lá o que é aquilo. Existem duas presenças ali que eu vou falar pra vocês. Me dá arrepio. Então deve ser pra lá que a gente tem que ir. Tá, então bora, então. Bora. Conduz a gente aí. Já, enquanto a gente vai caminhando, eu vou mandando mensagens mentais pra Ciri, que tá na frente, falando o que tem na adiante. Tipo assim, ó, para que a gente chegar ali, vão ter dois guardas, mais pra direita vai ter mais cinco, no andar de cima, não sei o que, eu vou guiando ela pelas presenças, mentalmente, tá? Uhum. Amor. Sim. Pelo que eu vi na mente do cara lá, dá pra me saber mais ou menos como que se comporta uma matriarca, se ela geralmente vai na frente, se ela manda os caras ir na frente e fica atrás só chicoteando pela zoeira. É que você viu muito pouco, né? Pela posição do combate dá pra ter uma noção, porque ela tava atrás dando ordens. Não, agora, conduzir um prisioneiro... Eu acho que ela iria na frente, né? Pra demonstrar superioridade. Tipo, ó, tô chegando na frente que eu que peguei o prisioneiro. Tá ligado? Acredito eu que seja. Como eu não sei se eles têm hábitos diferentes dos nossos, né? Por isso que eu queria ver se eu conseguiria saber alguma coisa. Certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar só um segundo. Como seria isso? Pelo pouco que você viu, intuição. Intuição. Intuição. Joga um teste de intuição. Insight. E eu vou revelar informações conforme o valor que você tirar. 35. Tá. Ok. Ficou evidente pra você o seguinte, Siri. Primeiro, somente essas sacerdotisas possuíam a chave da estrela douradinha que conduz ao Palácio de Lolf. Uhum. Ou seja, elas estão num nível hierárquico bem acima dos outros soldados. Certo? Sim. Uma outra coisa que você consegue deduzir é o seguinte. Lolf é uma aranha. É uma rainha. É uma deusa. E as sacerdotisas, como você notou, como vocês puderam testemunhar, as sacerdotisas de Lolf, elas estão no topo da hierarquia. E vocês viram que os homens, eles são meramente buchas de canhão. São peões descartáveis, pelo que vocês observaram no combate. Então, o que você consegue deduzir é que é uma sociedade matriarcal. Sim. Uma sociedade em que as mulheres, elas estão... Como a das aranhas, eu não sei. Não sei como é que é a sociedade das aranhas, mas... Essa aí é matriarcal. Essa é, né? Bom, Sendo uma sociedade matriarcal e o respeito barra medo que os soldados demonstraram diante da sacerdotisa, e principalmente quando se menciona o nome de Loth, dá pra deduzir o seguinte: os homens, eles são meramente escravos aí. Uhum. Então, eles cumprem as ordens, eles fazem as tarefas, vamos dizer assim, as tarefas sujas. Eles correm o risco no lugar das matriarcas. E, aliás, vocês ouviram eles falando esse termo, né? Matriarcas. Então, os homens, eles fazem o trabalho pesado, o trabalho sujo. Eles que correm todos os riscos. E as matriarcas ficam em local de destaque. Certo? Certo. No caso de vocês estarem indo num local de perigo, um local difícil, a matriarca ela ficaria cercada pelos soldados, protegida ali no meio, distribuindo ordens. No caso, vocês estão indo diante, em direção ao palácio da deusa aranha demoníaca, local de maior destaque para todos os drolls, local mais importante na hierarquia deles, certo? Um local onde meros mortais, onde meros escravos não podem sequer ousar em pisar. Talvez nem sequer vislumbrar esse local. Uma mera olhada para esse local talvez seja uma blasfêmia imperdoável. Uhum. Então é um local que você imagina que somente as sacerdotisas, que estão em mais alta conta com a deusa, possam chegar até esse local. Lógico, uma sacerdotisa nesse caso iria à frente do grupo. Ok. Vamos lá, galera. Eu pego e me ponho à frente do grupo, assim, com imponência. É a pessoa que sabe pra onde tá indo e vou seguindo. Ok. Ó, deixar bem claro, né, que isso eu tô falando em on, tá? Deixar bem claro que a hora que ela vê a gente... Essa ilusão aqui não vai funcionar, não. Tô sabendo, Toph, tô sabendo. É só pra gente não ter conflito com os guardas. Vambora, então, que o tempo tá passando. Só olhar uma coisa aqui. Só olhar uma coisa aqui, o quê? Se os guardas vêm através de ilusão. Provavelmente sim. Eu esperaria que não. Exatamente, exatamente. Como você adivinhou que eu estava vendo isso? É, porque eu não sou idiota, né? Uma pergunta, Gé. O cara nitidamente está vendo a gente querer ajudar ele, certo? Certo. Vocês formaram meio que um impacto, né? É isso. E ele está vendo também que a gente fez magia de ilusão. Isso já demonstra que a gente não tem conhecimento algum. Se, porventura, ele tivesse conhecimento, ele poderia passar pra gente. Tipo assim, gente, não vai funcionar essa ilusão, não. Os drolls enxergam ilusão. Porque assim, a gente fez ilusão. Nitidamente, tá demonstrando que a gente não sabe, tá ligado? Certo. Okay. Da mesma forma que ele notou a gente, né? Falou assim, vocês falam alto pra caralho. Vocês querem invadir, ele tá indo pelo lado errado. É. Aí o cara olha assim, porra, acabei de falar que vocês estão fazendo a cagada, vocês vão... Porra, meter maquiagem aí pra se passar por um drone? É bem isso, né? Bem isso. Bom. Ele viu vocês fazendo a magia. Tá? Olha pra vocês ali. E ele não esboça nenhuma reação. Né? Dá a entender que ele não percebeu que é uma ilusão. Ele não enxergou através da ilusão. Se ele tivesse enxergado através dessa ilusão, na hora ele teria alertado vocês. Mas não, ele não está enxergando através da ilusão de vocês. Não tem plano de fundo da loja, nosso, pra nós? Eu... Como é que é? Um plano de fundo novo pra gente, tá? Tem, eu tô tentando botar aqui. Ah. Mas o Roll20 tá me trollando. Eu vou ter que subir uma imagem no Roll20 porque... Todos os locais onde eu acho essa imagem, ela não tá pública. Mas a gente já tava no, na outra abinha onde era o castelo de Lothlórien. Não, aquilo lá foi só uma imagem que eu joguei na tela. Que eu joguei o link pra vocês, lembra? Não. Foi. Bom, não tem problema. Tava tentando fazer aqui um... Ó, não um esquece edit, que mas não deu. Falou que eu sinto dois poderes incomensuráveis, tá? Eu imagino que seja a Loth e o tio... E o demônio. Não, tudo bem, mas vocês já viram o tio demônio. Vocês já viram a tabela de percepção de Ki, né? Então, poder incomensurável é tipo 20 de vida acima da gente. Não, sim, eu imagino que ele seja no mesmo nível de Loth, ou um pouquinho abaixo. Bom, mas é assim. Eles são tipo nível 50, por aí, tá ligado? É. Por isso que eu queria conversar e não queria ir pra batalha logo de cara, entendeu? É, vamos trocar ideia. Eu apoio. Que isso, Link, é legal Link conversar com pessoas, né, Di? Né? Carregou essa porra. Ô, Muri, não só em plano, tá? Tá aí, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, agora tem. As janelinhas na bundinha que eu falei, ó. Vocês estão lá. Vocês estão tipo aqui assim, ó. Escondidinho ali no meio das pedras. Esse ambiente que vocês estão é um ambiente assim. Primeiro, tem nuvens assim no céu ao redor de vocês. Além das quais vocês não conseguem enxergar. Só que essas nuvens são teias, são fios de teias passando por todos os lados. Tá se cruzando, formando caminhos. Vez ou outra vocês enxergam formiguinhas andando nas nuvens lá. Só que essas formiguinhas são drolls que estão passando. Tá? Por todos os lugares. Esse castelo aí, ele curvou as patas da aranha pra cima e pousou ali nessa rocha. Tá? E existe esse caminho que leva até a entrada do palácio. Esse caminho que tá... meio espelhado aí, que dá a impressão de que tá molhado. Na verdade, isso aí são teias de aranha que formam esse caminho. Certo? E... Tão vendo que tem um sentinela ali, né? Um soldadinho aqui. E vocês olham, assim, durante todo o caminho, existem fileiras assim. Né? A cada 10 metros, aproximadamente, tem dois guardas, depois outros dois guardas, depois outros dois guardas. E aí vocês teriam que passar entre esses guardas ou buscar passar de alguma forma furtiva, sei lá. Que forma que vocês vão avançar? Furtivo. Mas se a gente tá disfarçado, não teria por que furtivo. É, não, vamos pelo meio. Ali. Não, eu tenho, eu prefiro muito mais o furtivo, sinceramente. A gente, pelo menos, entende que eles vão ver ilusão, então... Eu tô seguindo a sacerdotisa. Uhum. Não tem pra que furtivo. Vocês já fizeram isso em Lenore uma vez, foi bem da hora. Sim, fizemos. E eu era a goblinoide bugada, um buguezinho, não era? Essa era a goblinoide retardada. Mano, agora que eu notei que tem dois fantasminhas aqui e um deles tá de chapéu. Olha aqui, tem dois fantasmas aqui e um tá de chapéu. Chapéuzinho de padre. Bom, e aí? O que, que vocês vão fazer? Eu vou seguir o sacerdotismo. Eu também. É, sacerdotisa. Eu também, do lado. Eu tô do lado do Drizzt, né? Como se estivesse escoltando ele. Aham. Uhum. Sacerdotisa, sobrou na sua mão. Você lidera. Sacerdotisa vai pelo meio. Pelo meião. Pelo meião, é meu lugar. Eu mando nessa porra aqui, fora Loth, claro. Então tá show. Ok. Tá lá, né? Loth, Fieri, resta. Loth acima de tudo. Ok. Tá. Vocês vão caminhando, então. Se ele vai liderando o grupo. Tranquilo e calmamente. Ah, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. O Drizzt, ele é prisioneiro de vocês? Sim. Como? amarrado com peias, eu suponho. Aliás, eles tinham. Quando a gente revistou os corpos, eles tinham algemas, ou coisas que pareciam ser algemas, porque eles estavam procurando um cara que. Um invasor. Invasor, isso. E aí eles teriam que prender ou matar, talvez, o invasor. Na conversa lá que eles tiveram lá, que eu ouvi dos dois caras que estavam vindo. É, eu lembro se eles falaram alguma coisa, tipo, a gente tem que matar ou a gente tem que capturar. Não, eles não falaram nada, eles só estavam procurando o tal do invasor. Não falaram de matar, de capturar, de nada. E nos equipamentos, tinha alguma coisa relacionada com algemas? Sim. Ah. Uma coisa curiosa vocês encontram junto com esses soldados. Aí se vocês prenderam o Drizzt com isso ou não, aí vocês que vão me dizer. Aí é com a sacerdotisa, que é ela que apelou até as cuequinhas dos caras. Desse tamanho, assim, ó. Desse tamanho. Tem uns 15. Tem uns 15 a 20 centímetros de comprimento. Certo? E um diâmetro aproximadamente de um punho. Tá? No, uns 10 centímetros, talvez, de diâmetro. 5, 6 centímetros. Algemar o cara pelo pinto? Caralho. Tá. Vocês têm isso, certo? São vários tubinhos feitos de teia. As extremidades, elas são abertas, tá? E os fios de teias, eles têm as pontas soltas ali nas extremidades. Então, imagina um tubinho assim que tem um monte de fiozinho solto. Pra amarrar, será? Certo? Então vocês têm vários desses. Encostar no cara e provavelmente essas teias vão prender a mão. Não, eu vou virar pro podriz e dizer assim, ó, você sabe como é que funciona isso aqui? Ele olha e ele fala, isso é uma algema. Sim, mas você sabe como é que funciona? Sim, basta colocar nos pulsos do prisioneiro. E partilhar ele depois. Ele não vai conseguir se soltar sem ajuda. Não, a gente quer que ele consiga. Não, qualquer coisa o Murin pode soltar ele no meio se a gente precisar, entendeu? É, mas facilitava, né? Mas é na força ou é no jeito que tira isso aqui? Quanto mais força você utilizar pra tentar se soltar com isso, pior vai ser. Me dê suas mãos. E ele pede pede um pra você. Tá, eu dou pra ele. Tá, ele fala, coloque suas mãos aqui. Ah, vai ser divertido. Quando você enfia as mãos, ele faz assim. Aqueles fiozinhos que estavam soltos, eles fecham assim sobre seu pulso. Tá? E tá travado ali. Eu vou tirar a mão. Você tenta tirar a mão e não sai. Quanto mais força você faz. Eu tenho um anel que eu não posso ficar preso, eu saio sem. Não sei não. Cadê esse anel? Cadê esse anel? É o anel da movimentação livre que chama. Sempre que você ficar preso, você escapa. Tá, você... Preso? É. Você pode se mover ainda. Você não está preso, só está algemada. Eu tô preso. Não, tá algemada. No caso aí, preso é restrained, quando você tá imobilizado, eu acredito que seja. No caso, você tá preso pelos pulsos, você pode andar ainda. Acho que isso não se aplica. Eu não sei não, cadê o anel? Me mostra a descrição do anel aí. É anel do livro do mestre? Acho que é. Não sei, não sou eu que programo os tesouros. Mas eu vou ver se é. E eu acho que esse anel não funciona nessa situação, não. RST. Ring, ring, ring. Não, apareçam anéis. Então não tem como. Não tem como não poder se movimentar. No caso de uma magia chamada movimentação livre, ela ficaria presa normal, né? É, boa ideia, Ariel. Só olhar a descrição da magia. Bem lembrado. Porque eu também tenho isso. Exatamente nesse senhor. Tô com uma queira de. Eu não posso Os movimentos do alvo não são afetados por terreno difícil, e magias e outros efeitos mágicos também não podem reduzir o deslocamento do alvo, fazer com que o alvo fique paralisado ou impedido. Impedido é o restrained. É você ficar preso ali na teinha de aranha. Ah, ok. O alvo também pode gastar 1,5 metros de deslocamento para escapar automaticamente de impedimentos não mágicos, como algemas ou o agarrão de uma criatura. Então te aliso. Então você pode gastar 1,5 metros do seu deslocamento para escapar disso daí. Uhum. Beleza, eu quero escapar porque eu quero ver como que funciona, como que ele faria, entendeu? Certo, você fica ali tentando se soltar, não consegue, tá? Aí você lembra do seu anel, você se concentra no anel, o anel ele se ativa, tá? E aí é como se seu braço suasse, ele fica mais liso, mais escorregadio, e você consegue puxar ele pra fora da algema de teias. E é tipo isso aí mesmo, é tipo uma algeminha de dedo. Tá bom. Gemido de dedo é engraçado, mano. Eu queria ter um troço desse, mano. É interessante. Difícil com aquelas redinhas que vem com fruta, que você trava assim e fica firme mesmo. Caralho. É. Se for tipo o gemido de dedo, é só aproximar então os braços em vez de passar. É, no caso da algema de dedo, sim. Mas no caso dessa algema de teia, é um pouquinho mais complicado. Ele olha, ele vê que você se soltou, ele... Como fez isso? Magia, meu caro. Eu devia ter suspeitado. Você consegue se soltar disso? Não com essa facilidade. Eu gastaria uma ação completa. Ah, ok. Faz sentido. Ok. Teoricamente, se eu der meu anel pra ele, ele tem que atunar, né? Sim. Não vai rolar, então. Bem, o que nós podemos fazer é tentar danificar isso aqui. É uma ideia. Assim eu terei minhas mãos livres no momento que for necessária. Deixa eu ver se eu tenho a magia, mas eu acho que eu não tenho esse tipo de magia. Encolher as mãos dele? É, seria legal, hein? Não. Deadpool não, por favor. Alguém tem a magia de movimentação livre? Não. Não, é melhor não usar essa magia. É mais fácil ele ficar com a algema, a gente passar a lâmina de uma forma que se ele fizer uma força um pouquinho mais, ela rompa. Talvez, não sei. Se não, qualquer coisa eu arranco isso aí na força do ódio mesmo. Já não tô bem mesmo. Bom, o que vocês fazem? Cortam a algeminha? Pode ser. Eu corto uma, vamos cortar uma, porque a gente tem umas, algumas, não é? Isso, a gente quase cortada, tá ligado? A gente pega uma e vê se dá pra cortar com a espada. Certo. Vocês têm 9 dessas algemas, pronto. Ok. Olha, ela é extremamente resistente. Eu falo pra, assim, ó... Você põe a espada e pra você cortar assim, é difícil, é duro, você tem que fazer muita força. Mas eu não vou nem pedir teste pra não perder tempo, você consegue cortar. Não, se eu vejo que faz muita resistência com a espada, eu falo assim, ô Griel, vê se seu braço resolve aqui a função. Foi, né? É, faca na manteiga, né? Ótimo. Criel e Murren atrás do Drizzt. Drizzt dá a mãozinha. Ele põe as mãos pra trás. Pra vocês algemarem ele. Vou de guardinha dele, então. E a gente prende ele. Eu olho pra ele assim. Obrigado pela confiança, meu caro. Foi indo. Ele olha pra você, ele sorri. Eu sempre ofereço a minha confiança em primeiro lugar. Somente se a pessoa me der algum motivo, é que eu passaria a desconfiar dela. É o contrário do que os da minha raça naturalmente fazem. Ah, sim. Levei muitos anos pra aprender essa lição. É. Um capitão pirata me ensinou ela. Que legal. Léo Seis Dedos. Depois você podia ir pra Sigil ajudar um moço, ajudar um elfo negro que a gente mandou embora daqui, que eu acho que ele não aprendeu isso ainda. Se eu aprendi, ele poderá aprender também. Eu não fui o primeiro e não fui o único que se voltou contra os modos de vida dos Drow. O moço achou que ninguém tinha se voltado, mas tudo bem. Você precisa espalhar sua fama mais. É. Ela já se espalhou mais do que eu gostaria até. Mas enfim, estamos perdendo tempo divagando. Não, tamo indo. É. Fala assim, ó, só pra ficar mais real, eu pego e dou uma chicotada na cara dele assim, ó. Pá! Boa! Ele... Pra pôr vou, ela vou no te peito, dar uma inspiração, né? Por isso. Muito boa. Nossa, você tem 10 inspirações. Quer trocar por um ponto heróico? Ai, todas elas? É, 10 por 1. Ah, aqui não é catando, não. Hã? Pode ser. Pode ser? Pode ser, eu toco. Olha, uhum. Então descarta aí essas inspirações todas aí. Tá com tudo fora. Será que eu consigo revocar aqui? Não, pode deixar que eu vou jogando aqui, tá de boa. E todas as vezes que eu já tentei revocar, deu pau. Você fez caquinho. Ah, não. Obrigado. Ele não funciona direito. Fica travado. Obrigado pra quem descobriu pra mim. Você dá uma chicotada no rosto dele, corta o rosto dele, né? Ele dá uma segurada na dor assim, ele olha pra você. Bem pensado isso. Eu jamais teria sido capturado sem ferimentos. É, exato, né? Já que você chegou até aqui sozinho, pelo jeito. Ele olha assim pro Murren. Quer exercitar os seus punhos? Dá as pancadas, mas não mata ele não, hein, Murren? Ah, tá, vou bater nele, vou dar um soco na costela dele. Você dá aquele soco na costela dele? Não, lugar que fica ai, parede. Ele cospe assim sangue, ele... Ai, por favor, era pra ser num local que deixasse marca. Ai. Na cara ai, assim, não, por na favor. Cara, então, é pra deixar marca. Você dá umas pancadas nele, deixa ele com a cara roxa, o olho meio inchado, ele fica tipo Rock Balboa. Fica com a cara inchada, né? Ele olha o reflexo dele numa lâmina qualquer de um de vocês, né? Ele fala: acho que agora está bem convincente. Ótimo, bom garoto. Sigam meus bons. Qual é o plano? Vamos direto assim até lá dentro? É, não é? Tá certo. Espero que isso dê certo. Tem que ser plano simples, senão pode dar problema. Planos muito complexos, as pessoas se confundem. Bem, eu não tenho nenhum plano melhor. Então, vamos apostar tudo nesse. Vamos lá. A gente chega lá e fala com a tia. Vamos. Bom, vocês vão indo então. Chegam até a primeira dupla de soldados. Primeira dupla de soldados. Olha na direção de vocês. Aí um soldado olha pro outro. E aí eles começam a deitar as lanças deles assim, cruzadas diante de vocês, na frente do caminho de vocês. Eu vou sacar o chicote e vou falar assim, ó, eu tenho pressa, é melhor que vocês nem tentem. Joga intimidação com vantagem. Bom, tá. Na hora que você tira o chicote, dá aquela estalada no chicote, eles param, olham um pro outro, recolhem. Sim, matrona. Só vou passando, eu falo assim, gostei desse lugar aqui. Ok, vocês vão indo. Uma fileira de soldados após a outra, até que vocês chegam diante do portão aqui. Uhum. Imagino que esses vai ser mais complicado. Quando vocês chegam diante do portão, vocês veem que tem 4 soldados ali na entrada, tá? 2 e 2. Uhum. E lá pra dentro, tá? Tá aberto, tem um salão enorme ali, certo? Dentro daquele salão, vocês notam que tem soldados espalhados por todos os lados ali. E tem uma sacerdotisa comandando, dando ordem a esses soldados. É, a gente não contava com essa. E aí? Beleza. Vou indo até a sacerdotisa. Ela parece ser o mesmo posto que a gente viu, ou parece ser a sumo de Loth? Joga percepção. Ó, não esquece que nesse caminho que a gente tá fazendo, eu tô comentando com a Tami, assim, ele mentalmente, tá? Onde tá a posição de cada pessoa que eu senti, viu? Certo. Então ela já tava ciente dessa matrona aí, beleza? A gente sabia que tinha alguém, não sabia que era uma matrona. Se fosse um cara, eu meti um chicote. Não, mas eu digo assim, você pode associar o nível de poder. Eu posso falar pra você, ó, lá ali na frente tem um ser com poder um pouco acima dos outros que estão cercando. Então você pode associando que seja a matrona, tá ligado? Certo. Tá, então você tá informando. Ok, beleza. Quando vocês vão chegando próximos, então, você sente que tem uma presença mais forte, Toph, do que os soldados pelos quais vocês passaram, além de várias outras presenças parecidas com as dos soldados. E aí você alerta-se ele. E aí quando vocês chegam diante da entrada, vocês veem que tem uma sacerdotisa ali comandando os soldados. Tirei 40 no Perception, dá pra saber o que é? Ela é algum posto ou alguns postos acima da sacerdotisa que vocês derrotaram. Okay. A roupa dela difere, tá? A roupa dela não é aquele manto aracnídeo feito de teias escuras como esse que você veste, certo? O manto dela, ele é feito de teias de aranha escurecidas também, certo? Só que esse manto, ele reflete luz, tá? Dá a impressão de que ele é metalizado. E ela veste um corcelete de couro, tá? Também formado de teias de aranha, trançado com essas teias, dá a impressão de ser trançado com teias de aranha. E ele também parece metalizado, sabe? Parece roupa de couro brilhante. Galera aí curte um látex, né? É. Isso aí. Fetichismo total. Eu vou mandar uma mensagem pro Driz e falar assim, vou entrar assim, ó, como é que que as matriarcas se cumprimentam de um posto superior? Eu devo me ajoelhar? Se ele não se esqueça que eles conversam apenas em élfico. Boa. O Driz te responde mentalmente pra você. Se curve, mas não se ajoelhe, só se ela ordenar. Ok. Beleza, eu vou entrando. Soldados. Os soldados, eles olham pra vocês, tá? Mas não em nenhum momento eles ameaçam. Não, tô falando o comportamento dos soldados perante a sumo. Não, é que é ameaçando aqui, mas eu já vou. Então, os soldados, eles olham pra vocês, certo? Vão medindo vocês um por um. Mas em nenhum momento eles ameaçam de interromper o movimento de vocês. Eles não fazem isso, não tomam qualquer atitude pra interromper o movimento de vocês. Eles notam que tem uma sacerdotisa junto, então eles deixam passagem livre pra vocês. É, que o meu problema maior é o comportamento nosso perante a sacerdotisa superior. Então, tipo, a gente vai entrar, beleza, a gente vai ver a nossa sacerdotisa se curvando, a gente seria que a gente ajoelha ou a gente se curva também? Tipo, meio que... Pra que a gente é um patamar abaixo. Vocês se curvem um pouco mais. Porém é esse. É que nem Japão, entendeu? 45 graus, 50 graus, entendeu? 50 graus, caramba, que precisão, hein? Foi 53. Respeito pra tu, respeito pra tua vaca, respeito pra tua família. Certo. Desonra pra todo mundo. Bom. Vocês entram nesse salão, então. Passam pelo portão. Uhum. Tá? E entram nesse salão. Eita peste. Quando vocês entram ali... É um salão oval. Uhum. Grande, muito grande. E no final do salão tem duas escadarias que sobem acompanhando a curva e desaparecem no teto, cerca de 12 metros acima do solo. Uhum. Tem soldados espalhados. Existem outras portas que levam para outras câmaras ali embaixo, tá? Vocês notam que é estranho que tem algumas portas que elas parecem conduzir para essas patas dessa aranha que estão arqueadas para cima. Uhum. E soldados indo para lá o tempo todo. E uma matriarca a 6 metros de vocês, mais ou menos no centro ali do salão, distribuindo ordens para os soldados. E as ordens que ela dá para esses soldados são ordens de natureza de: subam na torre e fiquem de vigia. Depressa, vão até a pata número 7 e... É, eu sei, engraçado. Vão até a pata número 7 rapidamente e vejam se está tudo ok por lá. E fica distribuindo ordens ali para eles. Quando vocês começam a entrar, e aí ela para de gritar as ordens e se vira para trás e nota a presença de vocês. Já. Uhum. Quando terminar o efeito da magia, você me avisa, tá? Na hora que você determinar que passaram os últimos 2 minutos. Beleza. Ok. Ok. Eu tô contando os 10 minutos a partir do momento que vocês chegaram lá com o Drizzt. Tá? Bom. Ela se vira na direção de vocês. Olha pra Ciere. Eu vou olha andar um pouquinho mais perto. Pode ir, pode ir. Desculpa. Olha pra Ciere. Encara você assim, Ciere. E aí olha pros demais e encara cada um de vocês. O que vocês fazem? Abaixa a cabeça de reverência. Se curva. Se curva. Mas a gente nem chegou lá perto ainda pra dar tempo de se curvar. Tá, e ela se curva, né? Bom. É coisa só desvia o olhar, né? Só tipo de submissão. Você desvia o olhar, né? Você só não encara. Abaixa a cabeça. Só vai cabeça abaixo e já era. Vocês demonstram submissão, então. Se eu notar que de alguma forma ela tá vendo que a gente não é draw, eu vou deixar a mansão preparada. Já vou chegar na jugular já. Ok. Beleza. Mas por enquanto a gente acha que abaixa a cabeça. Sim. Certo. Vocês abaixam, desviam o olhar, demonstram submissão pra ela de alguma forma. Tá? E quando vocês fazem isso, né? Ciri, você também demonstra essa submissão ou você fica encarando ela? Eu demonstro bem pouco, sabe? Porque eu imagino que tem uma rincha ali. Né? Tipo, eu quero o posto dela, né? Ela não quer deixar eu tomar o posto dela, então eu, tipo, tudo bem, você é minha superior por enquanto, sabe? Tipo. Uhum. Certo. Bom, o que você nota é o seguinte, ela olha pra cada um dos outros, conforme eles vão abaixando a cabeça, ela dá um sorrisinho. Eu imaginei. Vaca. Mas eu entendo, é uma legal mesmo. Eu chego um pouquinho mais perto dela, né? Faço uma reverência com a sacerdotisa. Ok. Ela olha pra você. Seja bem-vinda, irmã. O que atrás? A casa de nossa deusa. Não esperava a sua vinda. Oh. Realmente eu não viria por agora, mas consegui um feito. Acho que Lof gostaria muito de ver o presente que lhe trago. E eu mostro o Drizzt assim pra ela. Achei. Eu dou uma empurrada nele pra frente assim. Na direção da matriarca. Ok. Vocês. Oh, caramba. Vocês empurram o Drizzt na frente pra ela, né? Ele cai de joelhos assim no chão. Tá? Pra você, Griel, fica evidente que ele faz de propósito. Porque você não empurrou ele com tanta força assim pra ele cair do jeito que ele cai. Tá? Você sente a força com a qual você empurrou. Né? E aí quando você dá aquele empurrão, ele puff, cai no chão, se estatela no chão. Quando ele cai no chão, ele levanta os olhos assim e encara a sacerdotisa que tá diante de vocês. E fica encarando feio ela. Ela olha assim, abaixa a cabeça. Esse... quem seria? É um invasor? Esse? Você não reconhece? Deveria? Matriarca... não me lembro de você. Ah, acendi há pouco. Ele é Drizzt Do'Urden. Alguém que nos dá dor de cabeça há algum tempo. Entendo. Como é seu nome mesmo, matriarca? Caralho! Vaca! Acendi há pouco. Acendi há pouco. Ué, pode ser, por que não? Que o cara não me conhece. Ai, ai, ai. Beleza. Eu sou Ciri Do'Urden. O mesmo sobrenome do cara. É claro, porque eu quero prestígio pra minha casa. Ciri Do'Urden. Então você conseguiu trazer finalmente o traidor, o pária, diante de nossa rainha. Exato, já estava na hora de nos redimirmos. Milady Lolf vai ficar muito satisfeita em saber disso. Bem, é assim, espero. Deixe sob meus cuidados. Eu levarei para ela e darei os créditos à sua casa. Olha, minha cara. Eu gostaria de eu mesmo apresentar esse traidor para ela. Já que ele manchou tanto a nossa reputação, gostaria de eu mesma levá-lo. Entendo. É claro que você gostaria. Eu tinha certeza disso. Mas você bem sabe que não é qualquer uma que pode ficar diante de Lolf. Assim, de bom grado, se não for pra sofrer os seus castigos. Bem, minha cara. Com certeza eu compreendo. Mas é que vê-lo sofrer os castigos seria algo... muito satisfatório. Eu quero ver se ela tá querendo que eu, tipo, que eu dou alguma coisa pra ela, porque parece que ela tá aqui dentro de uma barganha aí comigo. Joga intuição. Barganha é ela pegar o bicho, o maluco aí, o Doutor Destino, levar e falar, ó, eu catei o maluco. Ganhar é o crédito no seu lugar, essa é a barganha. É. Tá? 37. 37. Ciri. Ela tá com segundas intenções. Claro que ela tá. E a impressão que você tem é que é justamente isso. Ela tá querendo roubar o seu crédito. É, eu sei que ela quer. Essa vaca. Conheço, eu li essa porra do livro de como funciona esse caralho aqui embaixo. Qualquer entrega palaciana é assim, minha cara. É. Então... o que espera? Já cumpri sua tarefa. Deixou a presa sob a guarda de alguém superior. Volte para seu local e receberá as bênçãos de Loth em breve. Deixa eu ver como é que eu vou responder isso aí, peraí, tá? Se eu falar uma cagada agora vai ser osso. Fala que essa é uma oportunidade única, como você capturou, você quer mostrar. É. Vamos combinar uma coisa? Eu não vou ficar agindo com o Drizzt. Uhum. A não ser que vocês queiram. Quando vocês quiserem que o Drizzt aja, vocês gastam um ponto heróico ou um ponto de inspiração e mandam o Drizzt agir. Ó, o Drizzt então agora ele age pra fazer alguma coisa mais ou menos assim. E aí vocês pensam o que ele quer fazer. O que vocês querem que ele faça, tá? E eu dou a minha ajudinha daqui mediante as intenções de vocês. Ok. Se alguém quiser também me dar uma ideia aí de como é que eu respondo pra moça, eu tô aceitando. Isso aí, na real, é um jogo de hierarquia, tá ligado? Ela é superior, ela vai tentar usar isso pra impor ou até te botar medo. Só que você tem que relutar pra poder acender as graças da rainha, tá ligado? Então você tem que tentar convencer ela que você quer demonstrar que você fez, mas sem... intenção de querer roubar o posto dela. Isso, de querer roubar o posto dela. Tinha uma ideia. Vai ser difícil, mas se você tentar insinuar que na verdade você sabe que esse cara é falso. Que você quer realmente que ela pegue e leve pra Loth. Pra chegar na Loth e ela descobrir que tá errada e ficar mal pra Loth. Entendeu? Não, porque ela não vai deixar eu levar, né, Ariel? Não, ela vai deixar você levar, porque ela vai querer que você se foda. Não sei. Entendeu? Tipo um tiro da pesada? Tó, isso aqui é explosivo, leva você mesmo. Só que... Eu pensei em talvez, tipo, dar a entender que eu poderia, tipo, dar um pouco do crédito pra ela, né, da captura do Drizzt. É que no momento ela tá falando 100% do crédito pra ela, não dá pra você, né? Então te acompanha junto, ué. Não, eu não quero que ela acompanhe nós, Carlos. Mas nossa, então, vai saber, ela, gente, né? Não é ela. O porém é esse. Se ela vai querer crédito, ela vai querer te acompanhar. Certo? Sinceramente, ela pode falar. Tu vai deixar ela chegar lá e falar que, eu capturei ele junto com a fulana de tal. Por que você não faz o mais simples? Pergunta pra ela. O que eu tenho que fazer pra poder deixar... Pra você deixar eu levar o prisioneiro até logo. O que você quer em troca? Sei lá. Você não é a rainha da barganha? Você não barganhou com a mortalha? Barganha com a porra da Spider-Man aí, ó. Mas com a mortalha eu podia barganhar à vontade. É só uma barganha. Aqui, se eu não barganhar, ela vai ter que combater todos esses caras e mais ela. E mais o Loth. O Loth não vai gostar da bagunça aqui. Não é combate, né? Já tá fudido mesmo. Não, o combate já tá garantido, porque tudo é quanto, sabe? Tem então, quanto. O combate... máximo possível é o combate. Talvez, muito talvez, tipo assim, 1% de chance da gente não combater se a gente for muito bem na conversa com a, né, com a, na real, com a seguinte, lá. Na hora que der um sinal, de capto ela, beleza? Tô louco, não! É isso. Para com isso! Que mania que tem de decapitar as pessoas! Lots of Mars! Aí, filho, joga sua lábia aí, filho. Você quer a lábia do grupo aí. O Grial é tipo aqueles caras com problemas mentais que do nada se arranca o pau pra fora e fica... Só que ele sai decapitando as pessoas. Que horror. Detalhe, eu só decapitei uma pessoa até agora. Só uma. E parece que tá gostando, né? Parece que tá progredindo esse caminho. Ninguém falou que você foi pro lado do vazio, tá? Voltou, ninguém te julgou. Pitch. Mas eu voltei. Você tá indo, já nem vai, você já volta. Eu voltei. Tá falando, cara, que o Mateiro é bonzinho agora. Era o Zé que ajudava a velhinha a atravessar a rua. Vira pra ela e fala: eu gostaria muito de apresentar ele. Fala que é o único feito que você fez, e talvez pode ser que seja o único feito que você vai fazer em vida. E você não quer tomar o posto dela. Se ela quer alguma coisa em troca disso, sei lá, tenta negociar com ela. que deu muito trabalho para capturar e você quer demonstrar isso para... Beleza. Vou falar para assim, bem sacerdotisa, esse é um feito que eu espero que seja único, né? E eu preciso do prestígio para subir na minha casa. Se o prestígio for reconhecido junto à Lof, será muito melhor. E esse crédito pode ser nosso. Nosso? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que uma grande sacerdotisa com certeza tem suas teias para a gente conseguir capturar esse infeliz. Isso é óbvio, é evidente, não? Sim, com certeza. Infelizmente, a sua casa falhou durante décadas, séculos, tentando capturá-lo. Nossa, eu dou tipo assim, caralho, séculos? Que filha da puta esse cara? Aliás, isso levou à desgraça total da casa da Urden. Sim, e é exatamente por isso que eu quero erguê-la. Já está na hora de... dos do Urden voltar a ser o que foram. Agora você pode emendar, eu falo mentalmente pra si. Agora você pode emendar que, já que os do Urden estão nessa vergonha há séculos, por que que ela queria interferir? Ela tá querendo ajudar você? Tá ligado? Deixa que você se entende, né, com a Lof. Se tiver que passar mais vergonha, então que passe. Se tiver que morrer, que morra. Tinha que acender, que acenda, sei lá. O que eu fiquei que eu tinha falado mesmo? Esqueci. Você falou o óbvio, que uma sacerdotisa tem seus meios pra conseguir pegar. Não, o que eu tinha falado antes do Jim me dar a dica. Isso aí. Você falou, que a gente pode... Que você meio que insinuou que a glória poderia ser das duas, né? Poderia ser dividida. É. E aí quando ela perguntou como assim, você falou, uma sacerdotisa tem seus meios. Ela, mas é óbvio. E aí? Diga a ela, Siri, que você quer... passar por essa última vergonha ou cair nas graças e poder erguer o nome dos The World. Só cabe a você. Às vezes numa dessa, você pode jogar assim, que ela vai levar o crédito, só que na verdade ela tá ajudando alguém que sempre passou vergonha, tá ligado? Tipo assim, então quer dizer que você vai ajudar a gente, os The World, se a gente sempre teve na desgraça por séculos. Então você tá ajudando, então você tá fraquejando, sei lá, tá ajudando os incapazes. Porque eu não quero ensinar essas paradas pra ela. Mas pode falar de outros modos. É porque eu não sei como é que é aqui, que funciona esse negócio de ajuda. Cara, imagina que isso daí é Game of Thrones, ou sei lá, como é que chama aquele negócio das cards, House of Cards. Eu não assisti essas paradas, não sei como é que funciona o jogo da intriga. Você conhece como é que funciona o jogo da vida, não conhece? Quando quem quer rir, tem que fazer rir. Não conheço como funciona o jogo da intriga. Joga 15 anos Vampiro à Máscara e vem me com uma desculpinha dessa. Meu jogo de vampiro é diferente do que vocês estão acostumados. Ah, você tá jogando o X-Men Noturno, então? Não, jamais. Mano, eu vou falar aqui, que eu pretendo acender a casa do Urden e sobre um novo olhar. Pra mim conseguir isso, eu precisaria... Como é que fala? Passar por essa aprovação sozinho. Não, eu entendi isso que você quis dizer, mas é isso mesmo. Também. Eu preciso, como se fosse assim, eu precisaria mostrar pra Lof que eu tenho a capacidade e que preciso da bênção dela pra isso. Uhum. Porque nós vamos levantar uma casa, uma família, né? É, uma casa, é certo. Mas tenta deixar claro também... Uma casa é off, né, amor? Uma casa é off. Tenta deixar claro também que você não quer roubar o posto dela, tá ligado? Você só quer Eu tô dizendo justamente que eu quero erguer a família sob uma nova direção pra isso, pra ela perceber que eu não quero o cargo dela aqui. Que eu tô querendo acender a casa do Urden lá. Seja lá onde for. Seja lá onde for. Tá, então repete a frase, porque foi muita especulação no meio e eu me perdi. É, pode, amor. É? Aí você me fode. Olha que bonitinho o salãozinho que vocês estão, que eu achei aqui o mapinha bonito. Ah, que legal! Gostou, né? Uhum. Drow Matrona. Tá aqui, a sacerdotisa. Vixe, o bagulho é grande mesmo. Até embaçou a imagenzinha. Pra mim tá de boa aqui. Pra mim tá embaçado. Ela tá aqui. Eu acho que eu exagerei um pouquinho no tamanho. Eu fiz sem medir. Bom, você diz pra ela então que você tem que conversar pessoalmente com a Lolf pra trazer de volta a casa do Urden e as graças da deusa, é isso? Isso, e sobre nova direção, entendeu? Sobre nova direção. Sobre nova direção. Mas sem tirar o prestígio daquelas que já, assim, é, que já caíram nas graças, né? Não, não vai passar por cima de todo mundo, Di. Tem essa não. Cara, quanto mais você querer mostrar que você quer passar por cima dela, mais a gente vai ficar enroscado. Não, dela não. Eu quero passar pela outra lá da casa do Urden, lá. Da matriarca do Urden. Pô, de matriarca do cacete, menina. Lá, só nós vamos chegar na Love, só. Tá. Joga um teste. Ai. De diplomacia. Na verdade, você tá tentando enganar, né? Querendo ou não, de um certo ponto de vista, sim. É, pode ser enganação ou pode ser diplomacia. É que você tem mesma. Melhor aí, boa. Dá na mesma. Nem tem diplomacia aqui. É persuasão. Persuasão ou diplomacia? Vê qual que você tem treino e usa. Obviamente é que você tem treino, né? Não, eu tenho nas duas. Eu tenho mais tem 20 nas duas. Então joga aí. Mete um com vantagem, hein, filho. Eu tirei um 20! Meu Deus do céu. Caralho. Muito bem. Puxa uma cartinha. Mas não tem combate? Puxa uma cartinha. Sério? Guarda a cartinha. Caso vocês entrem em combate, a cartinha tá aí. A gente já tá em combate. Acho que a gente já tá em combate, só que... Só que a gente não tá sabendo. A gente já tá em combate, filho. Em combate de... Em combate diplomático, né, Carpes? É. Combate de interesses. Tá, ela olha pra você, Cira, ela sorri. Então você está realmente obstinada em trazer de volta a glória da casa do Urden? Com certeza. É isso. Está certo, então. Cira do Urden. Talvez eu a leve diante de Lolf, então. Mas não nesse estado em que você está. Você está horrível. Essas manchas de sangue na sua roupa são desse fétido, não? Ah, sim. Eu sabia. E o Drizzt continua encarando ela. Ela olha pro Drizzt. Vai tomar banho, cacete. Ela olha pro Drizzt. Você não acha que seria hora de disciplinar o seu prisioneiro? Eu acho que já passou da hora. Não, Cire, você tem que falar aqui que quem vai dar o castigo agora é Lolf. E o sangue nas suas vestes vai demonstrar o quanto você dá o sangue em nome dela. Você tem que usar isso a seu favor, tá ligado? Boa, vou usar a frase do dia aí. Tá, ok. Joga diplomacia de novo. Ou enganação, sei lá. É persuasão, desculpa. Você pode falar o seguinte: o sangue em minhas vestes demonstra o quanto eu estou obstinada a lutar por Loth. Sim. E quanto ao castigo do meu prisioneiro, ele já é prisioneiro. Então deixe que Loth termine o serviço. Vou adicionar 2d4 aqui pra ficar bom. Beleza. Muito só pra ter bom. Os mesmos 40. Quarentinha de novo, boa. Tá, ela olha pra você e ela fala. Interessante. Diferente. Talvez. Milady Loth goste disso. Talvez não. Veremos. Mas uma coisa é certa. Eu não estou gostando desse imprestável me encarando da forma como ele está. Algum problema com você? Tem alguma coisa contra mim? Drizzt, traidor. Pode falar, Drizzt. Fala pra ela assim. Deixa que ele o encare. Assim ele pode conhecer quem é a superior aqui. Agora você vai estar afirmando a superioridade dela, tá ligado? Na verdade, eu tô pensando em dar um tapa na cara dele e falar assim, ó, porte-se como você deve se portar. Você pode dar um tapa na cara dele e pode afirmar. Para de ficar olhando a nossa superior, você não tem o direito de olhar pra ela. Na verdade, qualquer um pode fazer, inclusive o Grial e o Murin que estavam segurando ele, né? Bom, o que acontece então? A gente falou que não tinha dado um murro nele quando tava encarando, eu vou dar outro murro. Ah, eu não ouvi, desculpa. Eu não escutei. Mas o pior que eu tinha falado já. Eu não escutei. Não escutei. Bom, então acontece isso. Dou murro de novo. Quando ela reclama, você dá aquele murrão nele, ele abaixa a cabeça. Ele olha pra trás assim. Dou mais um. Meio que encarando você. Você dá mais um murro, ele abaixa a cabeça, ele fica de cabeça baixada. Dou mais um. Dá mais um? Dou. Na hora que ele abaixa a cabeça? É. Ok, você dá mais um murro, ele puff, cai no chão desmaiado. E agora eu fico quieto. Aliás, antes de ficar quieto, eu ainda faço uma reverência pra matriarca e saio fazendo uma reverência. Ok. Você faz a reverência pra ela, né? Ela olha pra você, ela olha pro Drizzt caído, olha pra Sierra. Aí fala pra Sierra assim. Parece que não é só o prisioneiro que precisa de disciplina. Seus machos estão muito abusados, com muita iniciativa. Você sabe que isso não é bom. Fique tranquilo, eu cuidarei deles o mais breve. E eu dou uma olhada tipo assim, feia pro Griel. Tentei agradar, né? Não se pode agradar a todos. Bem... Venha comigo então, Ciri do Ordem. E vocês? Machos. Tragam esse imprestável desse prisioneiro. Eu cato o corpo e põe no ombro, Jeff. Eu ajudo a pegar o corpo, no que eu ajudei, já cortei já discretamente ao jogo. Eu seguro o dedinho. Eu seguro o dedinho. Eu não sou macho. Certo. Bom, vocês vêm aqui pro fundo, tá? Chega aqui, sobem escadarias, né? Aqui a escadaria, né? E aí vocês vão subindo isso daí, né? A gente vai na perninha aqui. Vai na perninha. Na perninha não, sobe aqui, ó. Sobe aqui. Yeah. E aí vocês vão subindo, tá? Escadas vão passando por níveis e níveis e níveis. Uhum. Mano, até eu não queria falar nada, não. Mas essa sacerdotisa vai tomar uma pisa por não perceber que nós não é drone. Que você não tem noção depois que essa mina vai se fuder. Ou ela já sabe, tá já comunicou a Loth, tá ligado? Tipo assim, ó, chegou uma galera aqui, estão com o Dr. Destino aqui, mas eles não são daqui. Tô levando aí, ó, se liga, hein. Você tá achando isso aqui? Tonto é nóis, fia. Ah, não sei não. Gê, só um parênteses, Gê. Enquanto a gente tá caminhando pra levar o... Uhum. A gente, né, chegar até Lof, eu quero ver se o caminho que ela tá fazendo é realmente vai dar onde a Lof tá. Sim, ela tá levando vocês em direção da onde você sente a presença de Lof. Vocês vão subindo. Certo? Até que vocês chegam lá no topo. O castelo ele começa largão embaixo, ele vai afunilando. Até que vocês chegam lá no topo, naquela cúpula, cheia das janelinhas lá que vocês viram na outra imagem. Certo? E aí vocês estão numa antecâmara. Existem duas... Existem duas sacerdotisas na entrada, certo? E elas são acompanhadas, cada uma delas, de um pelotão de machos, certo? Esses machos que estão aí, eles têm assim uma espécie de uma mordaça na boca, como se fosse uma venda, sabe? Uhum. Tá? A boca deles tem uma espécie de uma máscara assim, fechando a boca deles. Caralho. E os olhos deles são olhos estranhos, diferentes. Os olhos deles não são vermelhos como os olhos dos outros Drow. Nem púrpuras como os olhos do Drizzt. Os olhos deles são assim, brancos, leitosos. Como se eles fossem cadáveres, zumbis? Como se eles fossem cadáveres. Toph, você nota essa característica nos olhos deles, mas você sente pulsação, você sente coração batendo neles. Então eles são vivos. Uhum. O coração bate com um certo frenesi ou não? Não, o coração bate num ritmo constante. Já fiquei com medo de um Zerk aí. Medo do quê? Zerk? Berserk? Ah, ok. Não, o coração tá batendo num ritmo calmo, tranquilo, plácido, constante. Berserk não, Orson. No caso que ele mora dentro do modo Berserk. Certo. Existem 12 soldados desses. 6 com cada sacerdotisa. Uhum. As duas sacerdotisas elas estão guardando a porta de entrada. Vocês estão numa antecâmara. Tá? Olhando nesse mapa aqui, aproveitando esse mapa que vocês estão aqui, imagina que vocês estão aqui, ó, no... na cabecinha da... na boquinha da aranha. E vocês vão entrar pra um salão maior. Depois. Uhum. Imagina que é isso. Tá? Beleza. Essa matriarca, essa sacerdotisa que tá diante, tá conduzindo vocês, né? Ela vai até as outras duas. As outras duas olham pra ela e se curvam diante dela. Matriarca perversa Baenri. Ah, perversa Baenri, ok. Valeu. O que podemos... O que podemos fazer, senhora? Ela para, olha pra trás assim, faz um gesto pra vocês se esperarem. A gente aguarda um momentinho. Lady Lof ainda está em reunião? Elas se curvam, sim, matriarca. Lord Grazit ainda está com ela. Bem... Eu preciso falar com ela. É um assunto de máxima urgência. Vá até lá dentro, interrompa a reunião. E diga a Lolf que eu trago boas novidades. Quando fala isso, né? Ela arregala os olhos, começa a gaguejar, e aí a matriarca Baenri olha para ele e fala: Vá logo, isso é uma ordem. Ela engole em seco. Assente com a cabeça. E ela abre a porta e entra. Eu vou morrer. Eu acho que é bem isso que a moça perguntou. Ela vai me matar. Se possível, a hora que a gente chegou e ficou nessa salinha de espera aí, eu gostaria de tentar ouvir tudo que tá se passando lá dentro, na conversa de Love com o cão. Certo. Ok. Joga a percepção. Eu também, viu, Jeff? Perfeito. Muito bom, Onyx. Muito bom, Toph. Muito bom, Griel. Vocês não ouvem absolutamente nada. Nem na hora que ela abre a porta? Nem na hora que ela abre a porta. Ah. Na hora que ela abre a porta, ela vai lá pra dentro. Tá? Gente, e a impressão que vocês têm é que ela atravessa uma espécie de uma película, uma bolha de sabão ao entrar no salão que tá diante de vocês. É alguma coisa mágica? Sim. Dá pra mim saber o que que é? Brilha. Brilha magicamente. É? Magicamente vai magia. Dá pra saber o que que é? Que tipo de magia? Eu só tô assim, ó, que não seja um campo de magia, que não seja um campo de magia, que não seja um campo de magia. É só você perceber se a hora que a gente chegou, você notou itens mágicos das duas mulheres que ficam na frente, e a hora que ela passa essa película, desativa o negócio, só prestar atenção. Tipo assim, ela passou, desativou, ela continuou caminhando, ativou, sei lá. Olha, Siri, você nota ali, a cor é uma cor verde de aura verde. Mágica. É. Transmutação? Conjuração. Conjuração. Ok. Conjuração. Pelo menos, deve ser um semiplano. Talvez, pode ser. Pode ser. O campo de magia não é, porque a magia é abjuração. É. Fiquei mais ok. Tô mais tipo, ok, hein? Pode ser só um semiplano. Né? Só. Pode ser. Só. Só. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Mas se for assim, não faz sentido eu sentir a presença deles, se for um outro plano. É o que eu tô pensando, Jimmy, deixa eu pensar. Por quê? Porque eles estão em outro plano, eu não conseguiria senti-los. Será? Talvez, mas enfim. Bora, continua porque tá da hora, vai. Ok. Tá, vocês não escutam o que tá se passando lá dentro. Não. Ela atravessa como se fosse uma parede de uma bolha de sabão, entra e fecha essa porta. Proteção acústica, gente, é só isso. É só o silence, né, Carps? É, bagulho de silence. Passa-se um tempo, tá? Passa-se uns 5 minutos, mais ou menos. Caralho. É, Toph, sua magia foi-se. Beleza, eu aviso o pessoal mentalmente. Fudeu. A magia já se encerrou. Fudeu. A magia da Toph se foi. E aí depois de aproximadamente uns 5 minutos, ela volta, abre a porta, fecha a porta atrás dela, e ela tá tremendo. Vocês notam, ela tá tremendo. Eita, festinha. Matriarca perversa. A grande Loth irá recebê-la. Caralho. Ela aguarda imediatamente lá dentro. Ela se vira pra trás, né? A perversa. Uhum. Olha pra Cera. Parece que você está com sorte. Aguarde um momento. Claro. E aí ela entra também. Vai lá pra dentro também. E fica lá dentro um tempinho também. Vocês fazem alguma coisa aí fora? Não, tem muito soldado aqui. Não? É, eu converso com o pessoal mentalmente de novo, tá? Todas as vezes que eu falo que converso mentalmente é por magia mensagem, tá, já? Ok. É, pessoal, é o seguinte. Eu tô com receio. Foi muito fácil a gente subir aqui. E... essas pessoas, elas têm um medo muito, muito, muito grande em relação a essa deusa aranha deles. Não é um medo normal. E, assim, eu temo que eles já saibam que a gente tá aqui e pode ser uma emboscada muito grande pra gente. Então vamos ter um pouco de cautela, tá? Nada de fazer coisa precipitada. Uhum. Afinal, se ela realmente é uma deusa, como eles afirmam que ela é, então a gente tá entrando na casa delas. Exato. Dela, né, primeira coisa, respeitosos. Aí já cai em contradição, porque não, a gente não fez isso na casa da eternidade. Mas enfim. Deveria, não, né? não queria matar a gente, né? Mas então. É, e lembrem-se também que quando um deus está em sua casa, talvez ele seja imortal. Lembre-se que o Calmir disse isso pra gente, que no plano dele ele não morreria. Sim. Se assim, né, ele quisesse. É mais ou menos por aí, mas então vamos tomar cuidado. Ô, Toff. Oi. Quando você começa a falar isso, né, e seu cérebro começa a trabalhar para puxar essa desconfiança tua e passar pro resto do grupo, certo? Sua mente começa a trabalhar e fica uma coisa ali martelando. Tem algo errado. Você sente que tem algo errado. Tá? E você sente no seu sentido que é mais apurado de todos, no seu tato. O chão sob os seus pés, ele é estranho. Vocês estão... É uma antecâmara de pedra. É um castelo onde vocês estão. Tá? Só que você pisa naquele chão. Esse chão é estranho. Não é um chão de pedra. Tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa muito estranha. Isso, a tua percepção passiva tá te alertando de que tem alguma coisa estranha ali. Eu consigo... Eu acho que a gente já teve alguma coisa parecida com isso. É como se a gente estivesse entrando... dentro de uma aranha de verdade, na casa dela, enfim, alguma coisa assim. É como se fosse tudo uma ilusão, ou como se a gente estivesse entrando na boca da aranha, tá ligado? Como se o seu chão fosse orgânico. Orgânico até tá dentro, certo? Mas não é bem essa a sensação. Orgânico, que eu digo assim, é algo que foge do inanimado, de uma pedra, de um chão de terra batida, essas coisas. É alguma coisa que não condiz, sei lá, tá pisando numa coisa que parece que é um ser gigantesco e a gente tá dentro dele, só que é um mundo, tá ligado? Tipo a história da tartaruga lá, que é o mundo e a gente tá nas costas dela, sabe? Pô, a Toff é asiática, então ela tem mais ou menos essa... Ela consegue fazer esse... paralelo, tá ligado? Tá morando em Ática. Que asiática, o quê? Quando você pisa no chão... Puta, ela é o castelo, pode crer. Você tem aquela sensação de pedra. Mas tem uma sensação tá junto ali. Tá? É muito estranho, muito estranho. A sensação que você tem é que misturado à pedra... É como se tivessem... fios espalhados por toda a pedra ali. Como se tivesse cabelo, alguma coisa assim. Tá? Quando você pisa. Ao mesmo tempo que você sente que você tá pisando assim na pedra, você sente também como se você estivesse pisando a cabeleira de alguém no chão. Essa sensação estranha. Tá? Enquanto vocês estão ali confabulando mentalmente, passa uma aranha por vocês. Depois passa outra. Outra. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 150, 300. E vocês vão indo essas aranhas. Elas vão indo em direção àquela sacerdotisa que tá na entrada. Ela fica olhando para aquilo tremendo. As aranhas começam a subir nela. E ela, em desespero, ela... Ah! Oi? Susto. E ela começa a gritar desesperada. Ah, as aranhas começam a comer ela viva, começam a entrar pela boca, começam a entrar pelo nariz dela, começam a devorar ela inteira. Em questão de segundos, uma massa de aranhas cobre o corpo dela. Inteiro. Ela grita, se debate, cai no chão. O que vocês veem é aquela massa de aranhas se agitando com formato de braços. Até que a massa de aranha vai embora. Não resta nada da sacerdotisa. Resta alma ou não resta alma? Não resta alma, Toff. Beleza. Eu vejo assim, tipo, ninguém faz nada. Fica todo mundo, tipo, como se nada estivesse acontecendo. Sim. O que você sente, Toff, é assim, é como se a alma dela se estilhaçasse em incontáveis pedacinhos e desaparecesse completamente. Espera só um segundinho, gente. Eu ponho aqui. Vou fazer pipi e pegar uma água, já volto. Beleza. Lugarzinho amigável, né? Bem legal, né? Lugarzinho amigável. Né? Não, eu acho que a gente vai morrer. Bom. Os soldados, os seis soldados que escoltavam aquela sacerdotisa, olham pra outra sacerdotisa. Ela olha pra eles, sorri e fala: vão embora daqui logo, seus inúteis. Vocês perderam a sua senhora. Saiam daqui antes que eu os extermine. Peraí, encontrem peraí. Alguém pra fazer. De novo. Eu fui sair pra fazer pipi e você voltou. Ela falou alguma coisa de sua senhora que eu extermine, como que é? É, sua senhora não existe mais. Vão atrás de alguém pra servir antes que eu os extermine. Peraí, quem que falou isso? A outra sacerdotisa. Duas sacerdotisas, cada uma com seis soldados. Uma virou comida de aranha, a outra ameaça os seis soldados da outra. Ah, entendi. E aí os soldados, eles olham pra ela, engolem seco, balançam a cabeça positivamente e saem correndo. Desesperados. A outra sacerdotisa, né, que ficou, vira pros soldados dela, dá um sorriso. Ela aponta pra dois soldados e fala: sigam eles. Certifiquem-se pra que eles sofram bastante. E aí eles assentem com a cabeça e saem correndo atrás dos, outros, dos seis que fugiram. Meu Deus, que zoado! Ela fica ali com vocês um tempo. Tô esperando e aí, ali como se nada tivesse acontecido. Passa um tempinho, abre-se a porta e tá a matriarca perversa, Baenri, encarando você, Ciri. Ela sorri. Venha, Ciri Dourden. Traga seu prisioneiro e os seus machos, seus soldados juntos. A grande mãe Lolf, nossa rainha, vai recebê-la. Esboça um leve sorriso assim. Que lindo. Oi? A hora que ela abre a porta, que ela aparece, eu quero ver se mudou alguma coisa física nela. Se ela tá com algum item novo, se ela tá com uma veste nova. E uma fração, ao mesmo tempo em que eu falo pra Ciri e pros demais, obviamente. Pessoal, não se esqueçam que os machos aqui dentro não tem voz ativa, são apenas peões. E ela tá permitindo que os machos entrem diante da própria Lolf. Então já prepara pro combate. Você já não tava pronta, não? Você já tá pronto, ele chegou aqui nesse plano. Vamos entrando. Me deu autorização, eu tô indo. Ó, vocês estão aqui embaixo, ó. Aqui, ó, anticâmara. Uhum. Eita. Ok. Cadê a matriarca? Matrona. Tá aqui, botei ela. A grande mãe Lolf aguarda a Ciri do Ordem. Eu dou um aceno e vamos lá. Ok. Ela abre a porta pra vocês. E aí vocês veem esse palácio gigantesco aqui. Esse salão enorme que tá diante de vocês. Caralho. Aqui existe um púlpito. Uhum. Em cima desse púlpito tem um Lorde Demônio. O Grazd. Vocês lembram dele? Sim. Ok. Eu não preciso da imagem dele. Ele tá lá em cima, recostado na a muradinha, na muretinha do púlpito, sorrindo e olhando pra vocês. Ao lado dele, a estatueta de Gwen Ruivar. Olha que legal. E aí? Vamos entrando. A perversa, né? Ela entra junto com vocês. Droga. E ela vem até aqui. Uhum. Quando ela para aqui, né? Ela se curva. Majestade Divina Lolf, trago diante de sua presença aquela que se denomina Ciri do Urden. É aquela que se denomina mesmo, não que eu seja. Junto com seus asseclas e o prisioneiro, o traidor, tão procurado, o invasor Drizzt do'Urden. Lolf tá lá em cima, lá na PQP, no troninho dela. Lolf, ela olha pra vocês, assim de longe, pescoço. Eu faço uma reverência pra ela, ela tá ali, eu já faço uma reverência pra ela. Ok, e vocês? Ele tá desacordado lá, fingindo que tá desmaiado, né? É, vamos continuar no jogo, né? Ela já sabe que não é nós, mas vamos continuar no jogo. Claro que ela já sabe. Só de olhar música, ela... Esse escusão aí tentando me enganar. Nem aqueles pilar ali, ó, que tá distribuído ali, não engana. As aranhas que passou do nosso pé já tá ligado. Tipo, já tá ligado. Olha esse invasor aqui. Não pode deixar que a música ajuda, tá, gente? Lof fica olhando. Lof fica olhando. E aí, subitamente, a porta atrás de vocês, bum, fecha com tudo. Olha, hora, nos lascamos mesmo. A Lof, a gente cara... tá como a gente tá distribuído assim ou não? Eu acho que sim, né? Então a gente ficou pra fora, é isso? Só que vocês estão lá dentro, né? Entra aí, galera. Vocês tem que mover a boneca de vocês. Pronto. Ah, tá, que ficou pra fora. Aí. O mundo aí dentro. Beleza. A Lauf, ela olha, encara vocês. Perversa! Venha até minha presença. Vixe, Maria. Já vi que essa presença vai se fuder já. E você também, Ciri do Urden. Ei, me lasquei junto. Venha até mim. Vou indo. Ok. Olha a famosa do veneno vindo aí, gente. Né? Em mim. Depois só levar o cadáver que a outra lá extrai. Detalhe. Que cadáver? É, não vai ter, né? As aranhas comem tudo. Não. A gente leva embora. Não é essa questão, não. Cadê? Não. Isso aqui é a matriarca? É. Miniatura tá estranha, que tá de ponto cabeça. Ela vem até aqui. O degrau mais baixo da escada e se curva. Então passo atrás e me curvo. Ok. Lolf fala pra ela: Ora. Subam as duas. Aquela que capturou o traidor e que busca trazer novamente a glória pra sua casa. E aquela que me trouxe a notícia. Subam. Matriarca, perversa Baenri, e você, sacerdotisa Ciri do Urden, venham diante de sua rainha. Não vai não. A perversa não sobe aqui. Vai não, Leônidas, caralho. Vou ter que ir, né? Vai não, caralho. Já assistiu o Tenacious D? Você lembra o cara da faca? Vem aqui pra eu cravar a faca em você! Tá ligado? Você tá indo pra boca da aranha, caralho! Perversa! Você interrompeu a minha reunião com Lord Grast pra me trazer essa notícia importante de que Drizzt finalmente estava aqui. Você será muito bem recompensada por isso. É controvérsia, mas tudo bem. A perversa, ela abaixa a cabeça assim. Obrigado, majestade. Obrigado, divindade. Magnânima. Diplomata. Tipo Didi, sabe? Bem, Sai agora, perversa. Pois o assunto que eu tinha a tratar agora é com a Casa do Urden. Saia daqui. Reúna-se com seus asseclas. Coloque o castelo todo em prontidão. E alerte todos de que há outros intrusos. Pois me foi dito que outros intrusos foram vistos além do renegado do traidor da Casa da Ordem. Como desejar, minha rainha. Ela pega e vaza. Ô, galera, deixa eu fazer uma pergunta em off aqui pra vocês. Deixa nós sair também, procurar esses caras aí. Deixa nós também, caralho. A gente já achou até. Ela pega a vaza e passa do lado de vocês fazendo assim, ó. O quão ruim vocês acham que é eu jogar real muito, com ela? Muito, muito. Pode ter certeza, muito. O que você fala muito? Vai lá, vai lá. Primeiro. Primeiro o quê? Ela só tá fazendo um joguinho. Ela quer ficar sozinha pra saber o que, que a gente quer. Isso é fato. Então, tá, eu acho que é. Porque eu acho que ela já deve saber que a gente é a gente. Eu acho que mas sabe. Eu acho que, assim, eu acho que a gente vai estar numa posição melhor se a gente falar pra ela que a gente, tipo, desfazer a camuflagem e falar assim... Ah, olá, Lofel. Nós somos os outros intrusos. Nós viemos te trazer o Drizzt porque a gente quer conversar com você. Vai lá, manda essa. Entendeu? Poxa, fala isso bem pertinho dela, só pra gente ver. Talvez. Chega aqui, ó. A parte do Drizzt eu não sei, galera, porque isso daí é um negócio muito à parte. Ele só quer o bichinho dele, tá ligado? Mas eu partilho dessa de que a gente tá ali por um propósito. A gente pode conversar. Ela pode ser maligna, mas ela não é burra. É, exato. É isso que eu tô falando. Eu acho que talvez a gente fique numa condição melhor se a gente contar do que se ela ficar aí falando aí que eu sou essa pessoa do Urden aí e eu não sou. Entendeu? Eu tô falando real. Aí, vai porque, lá. Ué, não, ela fala. O demoninho ali já sabe que a gente não é também, entendeu? Lógico. O demônio é certeza que sabe ali também. Mas só não fala que a gente é intruso. Ah, não, outra que a gente é... fala isso. Que a gente é os intrusos é óbvio, entendeu? Não, se a gente falar que a gente é intruso, eu acho que é bem pior do que, tipo, deixar rolar e ver o que dá. A gente é intruso de qualquer forma. A diferença é porque ela não convidou a gente pra vir aqui. Os outros intrusos só podem ser a gente. Sim. O que a gente pode fazer é o seguinte. Você vai dar a palavra pra ela. Fala assim, você sabe quem que a gente é. Ela vai falar, lógico que eu sei. Eu só quero que vocês digam quem vocês são. Provavelmente ela vai falar isso. Mas pra gente se explicar. A gente ia falar que é o seguinte, aconteceu isso, a gente veio atrás do seu veneno, só que a gente precisava de um plano pra poder ter uma audiência com você, tá ligado? E aí vai desenrolando, entendeu? E eu preciso, agora eu preciso fazer xixi, peraí. Vai lá, vai dar bom. O porém maior vai ser que a gente não vai conseguir sair daí sem um combate, mano. Mas eu acho que... A gente trouxe uma pessoa... Que ela tava muito atrás. Eu tô pensando sair, eu tô pensando só sobreviver. Que é o Drizzt. Assim, na pior das hipóteses, a gente faz um teleporte aqui e vai embora. Eu acho que deve ter alguma proteçãozinha contra essas coisas, mano. Pode acontecer, Carpes. Pode ser que essa proteção de conjuração aqui seja isso. Entendeu? Porque senão, tipo, ficaria muito fácil. Mas a gente vai ter que barganhar, né? Não, barganhar, isso é fato. Cada joia do tempo. Primeiro momento, sair eu vou barganhar o Drizzt. Não sai. Ou a gente abandona o Drizzt e vaza. Não, tipo assim, ó, eu pretendo barganhar ele vai ser minha moeda de troca, mas em momento algum eu vou entregá-lo. Se a gente for embora, a gente não tem o veneno. Tudo a gente precisa do veneno. Aí vai ser o combate, porque tipo, como não vai liberar, não vai dar o Drizzt pra ela... Será que a gente não consegue... Aí vai puxar o combate. Falou, a gente quer saber, ela falou, ah, só se você fizer uma coisa, ele falou o quê? Ela vai matar não sei quem, vai matar não sei quem e pega o veneno. É Rio Vermelho? É tipo Rio Vermelho, só que missão secundária de NPC, entendeu? Entendi. Ou você mata NPC, ou você faz a missãozinha. Será que tem missãozinha? Vamos conversar. Pode ser, né? Mas aí o Drizzt a gente trouxe à toa só pra chegar ali? Ela vai querer o Drizzt. Aí não, vai ter o combate para poder recuperar. É que o Drizzt tem como sair. Então, se ele pegar a estapetinha e vazar, show para ele. Ele vai conseguir fugir sozinho. Ele tem como. Gente, eu até topo a gente sair daqui na base do morro, igual que o cara tá falando. Só que assim, primeiro tem que pegar o veneno. Pegar o veneno é que é o problema. É pegar o veneno. Esse é o único problema que a gente tem. Não. Vamos lá. E aí, beleza? Não. Vamos dando corda e ver o que ela fala. Dependendo do que ela falar, a gente vai estar ganhando. Vai lá, Tata, a gente confia em você. Lolf fala pra você se ele dá ordem. Melhor você dar corda primeiro. A moça saiu? Saiu, foi embora. Beleza. Se ele dá ordem. Au, au, au. Se ele. Escolha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se ele dá ordem. Ordene que dois dos seus asseclas tragam-me o prisioneiro. Ok. Eu pego e faço assim, tipo. Só dou o sinal pra dois virem. Eu vou levando e a mulher vem junto? Vai isso. Eu e ele junto, que né? Tá carregando. Alguém precisa desarmar o Drizzt quando necessário. Eu já desarmei ele. Eu já tá desarmado. Não, as armas dele estão com a Lisbeth. Soltar a corrente, soltar... Tá só lá. Já tá desamarrar. Eu já quebrei a gema, já, Tata. Ah, então tá bom. Tá só colocadinha lá, só pra inglês ver. Então eu vou jogar... Eu quero jogar real com o Loth, mas eu não quero. Dá corda primeiro, filho. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que pior vai ser. Pior que vai estar aqui, não vai, filho. Eu acho que contar real também é melhor. Vai lá, contar real. Ok, no que os caras estão trazendo. Peraí, você não ordenou eles a trazer? Quem que vai levar? Eu imagino que a Toph esteja ouvindo. Então quem tem que levar, teoricamente, é os dois que tá segurando. O Carps tá com ele nas costas, né? Uhum. E eu imagino que era o Grial, porque eu não sabia que a cor que o... Não deu a ordem, você vai olhar e fazer assim, a gente tá todo mundo de cabeça baixa. Eu só fiz um sinal com a mão. É, impossível que vocês estão com cabeça baixa, vocês não estão me olhando. Como que meus súditos estão me olhando pra... bagulho de cara a cara. Nós é inferior aqui, fia, nós é um bando de bosta os homens aqui. Vai na casa do sol e olha pra ele pra tu ver quanto é bom. Que aí vai ficar olhando aí, de tava matando, tá caçando pra Ilango. Ô, Nix, você volta pela realidade, né? Fala tudo pela última vez, né? Entendi. Puxa a band-aid de uma vez, né? Não entendi, Grio, desculpa. Pra Loth. Puxa a band-aid? É, contar de uma vez as coisas. Ah, não começou o diálogo ainda? Ainda não, a gente tava definindo isso. Mandei a Ciere, ela mandou a Ciere ordenar dois asseclas a levarem o prisioneiro. Vamos, Ciere do Ordem, por que hesita? Foi o veneno do pernilongo. Desgraça! É de Loth. É de Loth. A Ciere tem que ordenar duas pessoas. Aí eu deixo que ela inicia a conversa, tá ligado? Chill! Esperando a ordem. Então vai lá, mano, você leva aí, eu vou levando o cara. Fala, Ciere, conta. Vai dar uma ordem direta, mano, só aponta o dedo e chama. Ela quer que você dê uma ordem direta, não quer que você... Beleza, não. Vou dizer assim, ô cachorro, fadinha, traz aqui. Como é que é? Cachorro e fadinha? Pra eles saberem que é o Murr e o Griel. Ô Tamires. Oi. E se a gente já, todo mundo fosse? Ela já tá ligada, só tá esperando ver o que a gente vai fazer. E se todo mundo fosse ao mesmo tempo, chegasse lá e começasse a conversa? Deixa que ela, tipo assim, toma atitude. E começa a conversa e a gente fala. Porque ela já sabe. Ela e o... Acho que não. Ela e o demônio já sabe que é a gente. Tá ligado? É, o demônio ela só sabe. Quer... Ela tô com uma pulga aí que eu acho que ela... Sei lá, eu acho que ela tá me zoando, mas tudo bem. Então, é o que eu tô falando. Provavelmente ela tá brincando pra ver até onde a gente vai. Com a mentira, tá ligado? Ou você entra no jogo dela, ou a gente vai de uma vez e lança real. Fala isso. Eu vou falando no real. Tira a banda de uma vez. Ok, eu vou falar então. Eu peço pra eles virem. Uhum. Né? Fez aí, se os outros quiserem vir junto, opa, aí os outros podem ir, aí é opcional deles. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer uma reverência pra Loth, né? Eu falo assim... Peraí, calma. Nossa, magnitude. Vai, segue o bom. Assim, eu preciso falar uma coisa pra você, que eu imagino que você já saiba. Mas eu acho que eu quero ser totalmente sincero, porque eu preciso de uma conversa com você. Ser da Ordem, eu não lembro de ter dado permissão pra você falar. Que coisa. Você ainda está falando? Não é a Tamiris, que a Tamiris está pensando se eu vou tirar a final Scooby-Doo? A ilusão ou não, entendeu? Mas não é você aqui, é o Celerinho. Agora você vai se dar mal. Ok, enquanto você está hesitando, deu tempo suficiente para o Griel e o Murin chegarem lá, né? Ou não? Caramba. Ou vocês estão enrolando? Não, a gente vai... Chegou. Ok, então chega lá. A Toph, a Lisbeth... Não suba a escada, Diego. Quando eles estiverem próximo do púlpito ali, pra se der algum B.O., o Drizzt pega a estatueta e vaza, entendeu? Uhum. Entendi. Então, quando ele estiver próximo do púlpito ali... Uhum. Eu vou sair da ilusão do Severinho. Vai dissipar? É. Não. Tem que usar dissipar magia, então. Eu só pego, eu vou fazer uma reaction, fazer uma transformação parcial do elemental de magia. Que aí eu fico imune à magia e cancela a magia do Celerinho. Ah, ok. Porque eu não vou ser agressivo o suficiente pra lançar a magia ali na cara de Loth. Quando chegam perto do púlpito, então. Isso. Então tá, então coloca o Griel e o Murin lá perto do púlpito. Quando chega ali, você se transforma em elemental de magia diante dos olhos de Loth. É transformação parcial, a minha imagem vai continuar de Ciere. Ok, volta a ser a Ciere normal. Então Loth olha pra você e sorri. Que bom. Bem... Aí eu olho pra ela assim. Lorde Grast. O presente que você me trouxe é de grande valia, de grande estima. Agradeço imensamente. Além do presente, trouxe outras coisas boas para mim. Levarei a nossa aliança em conta. Conversaremos mais em outra oportunidade. O Grast, ele sorri em cima do púlpito, né, todo relaxadão, folgadão, olhando pro Murin, olhando pro Griel. Ele pega a estatueta da Gwen Ruivar, fica jogando pro alto, brincando assim. Bem, então, Madame Loth, eu vou me retirar. Divirta-se. Olha pra baixo assim. Mande lembranças pra Neron. E pum, desaparece. Não, peraí. Antes do cara sair, eu vou fazer assim, ó. Se a gente ver que ele tá encerrando com o Loth, eu vou fazer. Se você quiser agir com o Drizzt pra ele pegar a Gwen Rivar e vazar, sem problemas pra mim. Uhum. Ok. Porque eu imagino que o Drizzt tá fingindo que ele tá desmaiado. Sim, com certeza. Né? Então eu imagino que assim, ele tá vendo que a Loth está dispensando o cara, né? O cara vai sair. O Drizzt pra mim pode agir se ele quiser. Certo. Seja só pra só mandar a Gwen Rivar embora, ou se ele quiser pegar a Gwen Rivar e vazar sem problemas. Ok. O Grast, ele joga assim a Gwen Rivar pro alto, uma última vez, e aí puff, desaparece. A estatueta, ela desce lentamente, como se estivesse sobre queda suave, e pousa ali no púlpito. Oxi. É. Loth olha pra você. Olha pra todos os demais. Que divertido. Imagino que sim. Bem, então, afinal, o que vocês fazem aqui? Vieram ajudar esse imprestável? O Jefferson lá dentro. Na hora que o demônio fala do Neiron, eu começo a encarar ele. Ok. Na hora que você encara ele, sorri antes de sumir. Eu vou assim, bem, na verdade, eu não vi ele ajudar nada. O seu intruso. Espera um segundo. Repete. Nós não viemos ajudar o seu intruso. Nós queríamos realmente conversar com você. Conversar comigo. Você tá mutado, amor. Eu também me transformo, tá, Jeff? Amor, você tá mutado. Conversar comigo. Vamos conversar então, Ciri do Urden. Pode ser só se ele, Lord Lothian. Lady Lothian, né? Bem, acho que é hora de as máscaras todas caírem. E quando ela fala isso, todos vocês voltam ao normal. Obrigado. A ilusão do Celerim se dissipa completamente. Sobre o que quer, quer conversar? Sim. Nós queríamos algo que você tem. É sempre assim, não é? Ah, com certeza. Que bom, eu quero algo que vocês têm. Eu olho pro Drizzt assim e falo assim: imagina que trouxemos o presente certo. Já vai, Ariel. Vai lá, então. Tá bom, tchau, Ariel. Um abração, até semana que vem. Um abraço, tchau. Vocês têm algo que eu quero também? Diga, Siri. O que você deseja? Eu desejo um pouco do seu veneno num frasco. Por favor, que não seja no meu corpo. Ah, você quer uma dose de meu veneno? Se está possível, bem. Não faz. Está bem. Vamos fazer um acordo, então. Traga-me 100 sacrifícios humanos. Ou melhor, 100 sacrifícios élficos. Traga-me 100 elfos mortos. E você terá uma dose de meu veneno. Eita. Não pode ser o Drizzt, não? Ela olha pro Drizzt. Não. Esse já é meu. Ela se levanta do trono. Quando ela se levanta do trono, ela dá um passo na frente da... na direção da Ciri. Tá? E aí... Toph, você consegue enxergar o trono dela atrás dela agora, tá? E você nota o seguinte. A presença dela estava ocultando alguma coisa ali. Quando ela se afasta um pouco do trono, você nota incontáveis pontos de luz ali. Muitos globos de luz orbitando ao redor do trono dela. Gente, me dá 5 minutinhos aqui rapidinho, tá? Vai lá. São almas, Toph. São almas que estão ao redor do trono dela ali. Só que ao invés de ser aquela luz brilhante e forte, é uma luz opaca, fraca, sabe? Como se a luz ela tivesse oculta por trás de várias camadas de um vidro esbranquiçado. Estão aprisionadas ali. Isto. Almas de monte ali. Algum de vocês faz alguma ação? Deixa eu ver a distância que tá. No momento, não. Caralho. O mapinha bugou aqui. O Drizzt fala, sussurra pra você, Murin. Droga, sua amiga está perto demais de Lolf. Tem que tirá-la de lá. Pra eu poder pegar com o Ivar. E sairmos daqui. Mas o... A Gwenrivar não tá no púlpito. Uhum. Então? Mas assim, ele tá próximo de Lolf. Ah não, mas a intenção nossa é sair depois. Ele... Tipo assim, a nossa... o nosso acordo foi ele pegar e sair fora. Tá ligado? Mas a gente pode negociar isso também. Ah, vou virar pra ele falar, mas nós temos que pegar... uma coisa antes de ir embora. Além da... da sua estatueta. Já. Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Tá. Eu venho até aqui. Cadê? Até no pezinho da escada. Pezinho da escada ali na frente? É, lá na frente. Okay. Antes de subir pra ela. Chego ali embaixo. Se você permitir, posso subir até... é próximo a você? Ela olha pra você e fala: suba aqui, criança. Suba, Toff Magaira. É o quê? Como é que sua mãe sabe que sou eu, rapaz? Deve ter alguma alma com ela ali. Fica com você. Me senti assistindo One Piece agora. É o quê? Eu chego próximo dela, tipo, com expressão, obviamente, de curiosidade. Como assim ela sabe quem sou eu, tá ligado? Uhum. Eu não sei se a minha companheira soube expressar ao certo, mas aquilo que você pede, bom, na sua concepção é totalmente válido para aquilo que a gente quer. Mas você sabe o que está se passando fora do seu reino? Você sabe o que está acontecendo lá fora? Ou isso não te interessa? Isso importa pra mim? Não sei. Você vai vir com aquele papinho de heroína que vai salvar o universo? Sim, eu ia tentar. É o único argumento que eu tenho no momento. Achou realmente que isso fosse surtir algum efeito em mim? Talvez. Você não é burra. Se você não tiver um lugar pra governar, ou você quer fazer parte do vazio e ser submissa a ele. Talvez. E viver conforme as suas leis. Talvez eu queira me unir a ele. Talvez eu queira o poder dele pra mim. Talvez, essa é a sua opção. Mas eu tenho meu argumento. Deveria, é a única ferramenta que eu tenho. Se no combate corporal, com certeza, a gente não ganha, então conversemos. Bem, se você vem com aquele papinho de heroína que vai salvar o universo, então você deve acreditar que existe um poder maior, algo que suplanta aquilo que ameaça a existência de tudo, não é, Toff? Sim, com certeza. Existe sempre é um poder maior. Sempre é um poder maior. E se existe um poder maior e você está aqui se postando como uma heroína, significa que vocês têm esse tal de poder maior em suas mãos? Não. Nosso poder maior é nossa determinação mesmo. E uma certa ajuda do destino. Não tente mentir pra mim, Toff. Posso vasculhar a sua mente. A de todos vocês. Sou uma deusa. Lembra-se? É verdade. E vocês estão em meus domínios. Já se você resistir, irá doer. Já que você pode ler nossa mente, como você diz, então você sabe que eu não tô mentindo. Eu disse que existe um poder maior, mas a nossa força de vontade supera isso. Força de vontade, é? Deixe-me ver essa sua força de vontade. Toff, ela começa a invadir as profundezas da sua mente. Você pode tentar resistir. Não, eu permito. Você permite? Permito. Ok. Vai ficar louco, vai sair louco. Ok. Ela começa a entrar na sua mente. E aí você sente suas memórias sendo reviradas. Enquanto ela vai falando... que interessante. Vejo vocês em um mundo muito distante. Um mundo que possui elfos negros também. Um mundo onde eu posso ser adorada como uma deusa. Elfos negros, elfos normais, pessoas, outras raças. Não existe mais porque... o nada o destruiu, mas o nada teme algo. Sim, eu vejo uma imagem, uma pedra, uma palavra se formando. Idioma rônico. Sim, eu vejo terra, luz, fogo. Água, ar. Quantas outras existem? As runas. A hora que ela tenta parecer que ela tá chegando próximo da roda, ou cor da eternidade, aí eu tento quebrar essa conexão, tá? Ok. Joga um saving throw de sabedoria. Provavelmente dificuldade eu vou falhar. 50. Falhei, obviamente. Óbvio que eu falhei. Nem se eu tirar 20 em dois dados. Mas você é um heróico que você não perde pra fazer a resistência lendária e passar, filho. Não tem como. Como não? Esse ponto heróico seu aqui, ó. Mas essa resistência lendária é uma coisa. Sim, você usa o ponto heróico pra ter a resistência lendária. É permitido. Aprender uma resistência lendária. Sim. Então você não pode usar o ponto heróico pra ter momentaneamente um poder que vocês não possuem? Você pode ganhar uma resistência lendária aí. Então tá usado, então. Ok, você gastou uma resistência lendária. Quando o Lolf vai chegando próximo da roda do tempo, você bloqueia sua mente. Ergue uma muralha de aço, de adamante. E bloqueia a invasão de Lolf. Ela bate na sua mente ali. Fica um cubículo, um cubo fechado. Com a memória da roda da eternidade ali dentro. E aí ela vira pra você e fala: eu disse pra você que se você resistisse, iria doer mais. Mas você é teimosa, não é, garotinha? Você não sabe o quanto. Mas eu acho que você já viu. Eu acho que você já viu o suficiente já. Sim, eu sei o quanto, garota. Mostre-me. Toma aí, dano psíquico, Toff. Sem direito a teste. Tá. Eu vou me aproximando, Jeff. Siri, logo Oi. Começou a ler a mente da Toff. Quando a Toff chegou com o argumento de: ah, o mundo tá acabando e você vai deixar de existir, então a gente precisa salvar o mundo, você tem que ajudar a gente. Não, e ela descobriu as runas mestras. Ah, oh, shit. Quando ela foi descobrir a roda do tempo, a Toff usou uma resistência lendária e bloqueou. E agora eu tô mudando o psíquico. Você pode machucar a minha mente tanto quanto você quiser. Mas já te disse, isso daí não é nada. A gente só quer sair daqui com seu veneno. Possivelmente com esse rapaz aqui, que está nos ajudando de bom grado também, e a sua companheira. Mas eu tenho certeza que isso vai ser um preço muito alto. Agora, bom, é como eu disse para você, sacrifícios, na minha concepção, é muito dolorido, sabe? Eu não conseguiria matar 100 pessoas e te dar de bom grado. Mas eu posso fazer uma contraproposta. Se você me responder, pra que servem aquelas almas atrás de você? Você quer fazer uma contraproposta? Sim. Faça sua contraproposta. Se você me responder, pra que servem aquelas almas atrás de você? Que já estão totalmente ofuscadas já. É essa sua contraproposta? Não, essa é uma pergunta. Minha contraproposta é diferente. Vocês trazem uma criança pra barganhar? É, acontece. A gente tá ensinando. Vou ser piedosa. Tragam-me sem sacrifícios élficos. Eu lhes darei uma dose de meu veneno. Ou então arrependam-se de terem vindo até aqui. Gente. Oi. Ela, só um negocinho, ó. Ela falou que quer ser sacrifício elfo, não falou quais elfos, né? Vamos matar elfos os... Elfos negros. Elfos negros, não foi que ela falou? Não. Ela falou elfo. Teoricamente eles, elfo. São, ah, eles tá. São drows. Eles não são elfos. Ah, entendi. Alguma das almas lá atrás tá falando alguma coisa? Ou tão quietinhas? Todas as almas, elas estão gritando, gemendo em agonia. Eu falo assim, Lady Loth, eu entendo a sua, o seu desejo de ter sacrifícios élficos em seu nome, mas infelizmente é algo que não podemos lidar. A gente, algumas pessoas aqui já mataram demais. Então, se tiver algo que Vossa Alteza deseje sem ser sacrifícios, nós gostaríamos de ouvir. Eu desejo, sim. Entreguem-me as runas que estão em posse de vocês. Quero todas. Você sabe que a gente só tem uma partinha delas, né? A gente também não tá em posse delas. Vá buscar lá. Não dá, viu? Bem. Parece que então vou ter que me divertir um pouco. Saciar a minha sede de maldade. Sangue. Com vocês, seus inúteis. Vocês vêm barganhar sem nada oferecer. Vêm disfarçados com uma mera ilusão, esquecendo que eu sou uma deusa. Na verdade, a gente não veio. A gente não queria te enganar. E sim passar pelos seus soldados sem nenhuma complicação. Sim, então, nós já sabemos. Quando chegamos em sua presença, nós revelamos nossas intenções. É? E tudo isso pra quê? Queremos pra pedir uma dose de veneno sem ter nada, sem terem nada a me oferecer? Nós achamos o Drizzt no meio do caminho, achamos que ele era uma boa barganha. O Drizzt fala pra você, Murin, a sua amiga está abusando. Bem, vocês não me deixam outra escolha a não ser devorar cada um de vocês. Pera aí, Griel, não me odeie por isso. Ai, não. Se ele pensa bem, vocês também, Griel, principalmente você. O que são 100 elfos para o resto do mundo? Não. Você só quer sacrifício, você quer que eles apareçam aqui pra você devorar um por um e abastecer esse seu frasquinho de alma e ficar dormindo com o grito deles como travesseiro? Frasquinho? O frasquinho aqui é você, garotinha. Observe, ela se vira de costas e vai em direção ao trono dela. Ela chega numa das esferas de luz que só você tá enxergando, Toff. Passa a mão assim. E aí todos vocês veem uma esfera luminosa grudada ali praticamente no trono dela. Uhum. Observe isso, Toff. E ela faz assim, ó. A unha dela cresce e ela vai naquela esfera e cutuca assim. Quando ela cutuca, ela estoura como se fosse uma bola de sabão. Como se fosse um vidro de carro estilhaçando. aqueles milhões de caquinhos da alma que estava ali presa ao trono dela desaparecem, sem deixar qualquer vestígio. A última coisa que você escuta, Toph, ali é um grito de dor e de agonia desesperado de uma alma que é silenciado por toda a eternidade. Eu consigo contar mais ou menos quantas almas tem ali? Jeff, consegue. Essas almas eu entendi que seria o que para ela? Alimento? Diversão? Hein, Jeff? Ah, tá de brincolho. Tem 36 almas. Rolei um D1000, tem 36. Bosta. É os que a gente matou pelo caminho. Nossa, não, vou rolar de novo. Aí, okay. Agora sim. Tem 481 almas ali. Beleza. Você chuta ali que tem umas 500. Tá. Ô, Murray, repete, por favor. A gente consegue mais ou menos entender o que, que essas almas são pra elas? Se são, tipo, alimento... Alimento não, que ela acabou de cutucar uma e destruir. Só por diversão, ela aprende as almas pra se ficar se divertindo e estourando como se fosse aqueles plástico bolha. É plástico bolha. É plástico bolha, é. Ela vira pra vocês e ela fala: Toph, essas almas não são um travesseiro. São uma diversão efusa, momentânea. Que eu tenho por alguns instantes com cada um daqueles que falhou comigo antes de eu lhes dar a morte final. Então, já que você disse que sou uma criança que não sei barganhar. Isso faz assim, ó. E 47 almas são destruídas. Com o movimento já que você dela. Diz que eu sou uma criança e não sei barganhar, então eu vou fazer minha última proposta. Eu disse pra você, minha determinação pra tentar salvar o mundo como uma heroína, que você diz que eu tenho essa conversa. Então beleza, você disse que quer 100 sacrifícios élficos, não é? Tragam-me 100 sacrifícios e vocês terão uma dose de meu. Sacrifícios, você diz, não élficos. Sacrifícios élficos, eu fui bem específica. Tá. Não tente se... brincar comigo, criança. E se eu lhe oferecer 5 vezes esse sacrifício? Fale-me mais sobre isso. Ela eu só olhando pra Toph assim, tipo, what the fuck diz? Eu lhe ofereço 5 vezes esse sacrifício. Trago todas essas pessoas pra cá. Ou, se você quiser, trago a alma delas pra cá, pessoalmente. Não. Você terá que matar cada uma delas pessoalmente, com suas mãos, uma por uma. E terá que causar dor e sofrimento a cada uma delas. Ok. Então, continuo com a minha oferta. Trago-lhe 5 vezes mais. E você nos dá o seu veneno. Deixa que o Drizzt saia daqui com aquela estátua. Não, isso não é negociável. Bom, ele terá que negociar por si próprio? Não há negociação pra ele. Ele é um traidor. O destino dele é esse. Mas eu tô tentando comprar o destino dele. Você não terminou. Não, não. Aliás, você não terminou de ouvir. Não está à venda. Drizzt é meu e só meu. Pra eu fazer o que quiser. Está ouvindo, traidor? Eu sei que você está acordado. O Drizzt, ele pula do seu ombro, Murin. Ah, desgraçada. Ainda a gente pode continuar negociando. Depois a gente vê o que faz com esse cara. Eu vou mandar uma mensagem pra Toph. Eu falo assim, Toph, você tá pensando em matar pessoas mesmo pra dar pra ela? Eu respondo assim, sementalmente. Se ele, nessa altura do campeonato, foi o que eu disse pra você. O que são 500 pessoas para o universo? Pro universo nada, mas pra elas mesmas, pra família dela é tudo. Eu sei que é. Só que a gente tá negociando com uma pessoa que não tem coração. Uma pessoa que não se importa com isso. Uma pessoa que nitidamente se aliaria facilmente ao vazio só pra ter mais e mais poder. Você acha que eu não tô sofrendo muito olhando aquelas almas ali atrás? Morrendo uma por uma? E tá, você não consegue... mais pra ela. Você não consegue ouvir o que eu ouço. Eu ouço a agonia delas lá atrás. É um barulho ensurdecedor. E cada vez que ela passa a sua unha em uma delas, é mais um grito de agonia. E a gente tem que, de alguma forma, barganhar esse veneno. Não vai ser fácil. Só que a gente precisa sair daqui com esse veneno. A gente precisa disso, infelizmente. Eu viro pra lá e falo assim, eu te dou os poderes das runas, então. Você não vai ter as runas, mas vai ter o poder delas. Das que eu tenho. Faz isso não. Me dê o poder das suas runas. Faça os 500 sacrifícios. Não, eu deixo vocês saírem daqui com... uma dose do veneno e ou o piolho ali ou a sua amiga de quatro patas. Deixa eu ver aqui. O Drizzt e a amiga dele são responsabilidade deles. A gente veio aqui atrás do veneno. O veneno pelo poder. O veneno pelo poder. Está bem. Parece uma proposta interessante. Imagino que sim. Quantas runas vocês têm? Quantas são ao todo? Um momento. Jeff. Pelo sim. Jeito que a Loth está posicionada. Uhum. A gente conseguiria localizar a glândula de veneno dela? Ela tem uma forma de uma elfa, Drow. Ah, tá em forma humanoide. É, Drows não tem glândula de veneno, né? Não, sim, é que eu achei que ela tava na forma de aranha. Não, ela tá do jeito que tá essa imagem, ela é uma... uma elfa, uma Drow. 6. 6? Ora, não minta pra mim, Siri. Eu consigo ler os seus pensamentos. Ah, não consegue não. E ela vai entrando na sua mente, Siri. Eu vou... E ela fala, não resista, vai doer. Eu vou usar a mesma parada que eu treinei pra fazer contra o nada, só que pra fazer com ela. Pra bloquear ela entrar na minha mente. Ah, entendi. Como é que funciona isso? Eu não lembro se a gente definiu certinho, porque a gente não notou na ficha. Era tipo uma mente em branco, ela tentava ver um bagulho assim, não era? Eu da gente romper esse bagulho. Eu não lembro, eu lembro que a gente treinou ela, isso, mano. Quando a gente tava lá no naquele período de tempo lá. Sim, era tipo assim, alguém tentava entrar e não conseguia. Era como se eu tivesse uma mente vazia, tá ligado? Que a gente tinha feito, acho que a Toph tinha feito sobre a mente, e depois ela passou pra gente, e eu passei sobre o controle, né, que dava a possessão dele, do nada. Era como se fosse mente em branco. Eu tenho essa magia, aí a gente modelou ela, tá ligado? Mas eu não lembro certinho que você tem que jogar, mas imagina que você tenha que jogar alguma coisa, e eu também, mas eu não lembro. Porque não tem aqui na ficha. Eu vou me aproximando. Vai se aproximando? Ok. Eu vou me aproximar. É como se fosse, tá vendo, a mente em branco, só que invertido. É quando alguém tenta dominar e não encontra nada. Mais ou menos isso que a gente foi moldando. Tô pensando num jeito de libertar essas almas, mano, mas não sei como, cara. Mata ela. Eu tô querendo estourar esse bagulho, essa proteção, essa caixa que ela tem, mas eu não sei se dá certo. Eu não sei se vai adiantar, no caso. Com a runa, com os poderes da runa. Porque assim, eu acho que o único jeito da gente pegar o bagulho dela é enfrentando ela, gente. Senão a gente vai ter que fazer um monte de coisa que, meu... Se a gente der o poder das runas pra ela que a gente tem, não. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mas tá, eu vou considerar que você bloqueou, tá? Então... Se você quiser que eu faça um teste ou que eu gaste uma resistência lendária minha, não tem problema, eu gasto. Vou considerar que bloqueou, toma dano psíquico. Ok. Indefensável. Indefensável, sem direito à resistência. E imunidade? Também. Tá bom, só pra ter certeza. Eu disse que ia doer. Por que você não quer me revelar quantas runas vocês têm? Hã? Eu já lhe disse quantas runas eu tenho, eu só não quero que você invada minha mente. É falta de cortesia entrar na mente das pessoas sem autorização. Cortesia não se aplica aqui. Você está em meus domínios, eu faço o que eu bem entender. Com cada um de vocês, vermes. Inclusive você, Murray. Eu lhe marco com as runas. Já tem muita gente querendo fazer. Eu faço brilhar algumas runas assim no meu corpo, sabe? Fogo, água. Brilhar as runas, ok. Ela olha as runas, ah, é assim que funciona. E aí você terá o poder. Seis runas pelo frasco. Isso está muito fácil. Seis runas só? Só? Tão pouco. Tão Minha cara, pouco. Com seis runas você vai fazer um estrago. Murren, me diga aí, quantas runas existem ao todo? Comando, Murren. Joga a sabedoria CD50. Mano, não... Ah, Jeff, eu não tem nem como eu passar, velho. Eu sei. Você quer gastar ponto heróico pra usar resistência lendária? Eu vou jogar. Não tem resistência lendária. Só por causa de eu tentar jogar pra tirar um 20, mas. Então jogue. Aqui. É. Não deu um 20. Você quer gastar ponto heróico pra usar uma resistência lendária, igual a Toph fez? Momentaneamente. Eu tô tentando lembrar se eu sei quantas runas tem. Eu acho que eu não sei quantas runas tem. Sabe? Você tava na palestrinha do Zeradan. Tava na palestrinha da Eternidade. Ah, então não vai saber, não. Então gasta o ponto heróico aí. Gasta o ponto heróico, então. Ora, vocês resistem e resistem e resistem. Como é divertido isso. Imagino que você esteja muito feliz com a gente aqui. Quem mais tem ponto heróico pra eu forçar a gastar? Que cuzão! E ao mesmo tempo, Jeff, ao mesmo tempo que eu vou forçando. Que assim, eu vou fechar meu olho como se eu estivesse resistindo à tentação da magia dela. Uhum. Tá? Só que eu vou agachar e vou concentrar uma, tipo, uma, como se fosse uma bola de fogo na mão. Ok. Uma bolinha, tipo, como se fosse um. Um Rasengan. Certo. Entendi. De fogo. Entendi. Entendeu? Legal, da hora. Vou concentrar ali, que eu vou depois tentar fazer uma. uma coisinha. Uhum. Porque aí minha intenção é tentar, tipo, disparar e usar o Rasengan na pedra aqui pra ver se quebra a pedra. Pra libertar as almas. Ah, você quer quebrar o trono? Sim, quero quebrar o trono. Entendi. E aí eu vou dar um dash. E então, Loth? Temos um acordo? Um vento pra poder ter mais impacto. Entendi. Ela olha pra você... Isso está fácil demais, Ciri. Vocês não têm somente seis runas. Isso é evidente. Você não quer que eu entre em sua mente? Por que está mentindo? Eu sei disso. Não, eu não quero que você entre em minha mente, porque minha mente é minha. Olha pro Murray fazendo o Rasengan dele. Está fácil demais. Muito, muito fácil. Você quer uma barganha mais difícil? Quero algo que me interesse mais. Já que nós entramos no seu covil de bom grado? Não apenas o poder parcial. Está bem. As runas e um sacrifício. Precisa ser feito agora? Na minha frente. Em minha homenagem. Ela vai querer que mata o Drizzt. Precisa ser feito agora? Agora, na minha frente. Em minha homenagem. Não pode ser daqui a um tempo? Não. Fia, não vai querer daqui a um tempo, porque ela vai ter que dar um negócio pra gente. Então, tipo, ela não vai dar o bagulho se a gente entregar a missão, se a gente entregar o sacrifício. Quem você quer de sacrifício? Ora. Ela começa a olhar assim. Traitor. Aquelas duas ali que parecem, mas não são drolls, não me interessam. O amiguinho delas também não. Uhum. Aquele meio orc ali também não quero. Aquele draconato também não. Aquele clérigo que está ali atrás é interessante, mas acho que eu não quero ele não. Fala que ela quer o Drizzt logo, mano. Sei, vai que ela quer um de nós. Eu quero que vocês escolham um de vocês pra morrer em minha homenagem pelas mãos dos demais. Sacrifiquem um de vocês em minha honra e vocês terão o que querem. Sacrifiquem um de vocês. Deem-me o poder das runas e eu lhes darei o veneno. Qual de vocês irá morrer? Querem palitos para sortear? A gente não precisa. Mas a gente gostaria do veneno primeiro. Não, não, não. Antes do sacrifício, minha cara. Não é assim que as coisas funcionam. Minha cara, Loth. Pelo que eu conversei com as suas... sacerdotisas. Obrigado, Maureen. Elas são bem traiçoeiras. Então, antes de nós matarmos alguém, que é algo que normalmente não tem volta, nós gostaríamos de pelo menos o veneno estar num frasco. Minha insolente Ciere. É, já me falou muito isso. Eu fiz a proposta, ou você aceita, ou vira minha janta. Simples assim. Pede palavra de deusa. Tem que saber dele. De palavra de deusa. Palavra da aranha. Tem 8 perninhas cruzadas pra trás. É, mas ela é uma aranha, né? É fora que você fala que pode disparar, né? Dispara pra tentar destruir. Vocês estão entendendo o que ela tá querendo fazer? Intriga. Eu quero que a gente se mate. Não, que intriga o quê? Vocês estão viajando. É pior do que a intriga. Ela quer criar uma guerra entre a gente. Não. Eu não. Eu acredito que ela queira que a gente morra aqui pra alma nossa e lá pra casa do caralho ali, ó. É. Ela quer criar uma briga entre pensa a gente, assim, ó. Se a alma de um de nós for pra ela, ela vai ter acesso ao que a gente sabe. Não só isso, ela vai ter a alma nossa pra sempre. Eu acredito que seja isso. Fica mais fácil de pegar... Tudo, praticamente. É, ela vai ter todo o conhecimento que a gente tem, imagino. Eu vou tentar destruir o bagulho. Vai? Vou tentar destruir o trono dela. Vai mandar um raião de fogo lá? Sim, lógico. Ok, beleza. Único. Não me importando com o poder que eu vou usar. Tipo, posso entrar em exaustão. Vou usar o máximo de poder possível. Cara, eu pensei numa coisa, uma brisa, malandro. Joga na roda, Di. Ou joga na roda. Tá. Enquanto tá nesse momento, o Murin se levanta e... dispara aquele raio de fogo na direção do trono. O máximo de poder de fogo único no trono dela. Direção do trono? É. Ok. Então faça seu teste aí, Murin, de runa. Pode falar, Toph. Qual que é a brisa? Ah, agora já foi, o Lucas já fez a bosta. Não vai ter de volta. Fala, sim, vai que tem. Vamos dar, não, não, porque sem on. Nesse em off, a minha ideia. Eu já ia jogar em on já. Então joga em on. Não, já deu a bosta já. Joga em on, joga em on. Na hora que você tá falando é que o Murin solta o raio. Oi? Faz o teste de resistência ou jogar o dado rune, o dado da, o valor da runa que vai utilizar? Você tem que ver o valor da runa pra ver qual que é a dificuldade da sua resistência depois. Tá, então eu vou jogar. Putz! Nossa, mano, para, velho. Não vou usar isso aí, não. Que bostinha, hein? Não, porque eu vou usar o máximo possível, Jeff. Então, tipo... Certo. Então, pode ser com vantagem? Você tem que gastar inspiração pra usar vantagem. A única forma. Mas antes do teste, né? Antes do teste. Não, deixa você gastar agora. Por isso que eu perguntei com vantagem, porque daí eu jogaria um outro dado e pegaria um valor maior. Tá, deixa você jogar agora. Não tem problema. Eu vou jogar um dado só aí. Vai dar menor mesmo. Cacita. Mestre Gorando. Só que ele cai em cima da runa de novo. Ok. Aí, agora sim. Tá, ok. Você dispara o raio mirando no trono. Mirando no trono. Ok. Você dispara o raio mirando no trono. O raio vai com tudo no trono. Passa ao lado da Lolf. Ela olha assim com desdém para aquele raio, bate lá no trono, explode assim o espaldar do o encosto do trono. Deixa eu ver se é só o encosto, deixa eu ver. Ah, joga esse dano aí, 3d10. 13d10? Isso. Barra R 13d10. E rola um save de constituição, dificuldade 39 já. É, um dano razoável. Tá? Explode o encosto do trono. Desintegra o encosto do trono. E... aquelas almas que estavam grudadas ali, né, elas ficam flutuando ali próximas ao trono. Lof, ela olha pro trono lá pra trás. Olha pro Murin, olha pra Ciri, olha pra Toph, que são os três que estão ali próximos. E ela só faz assim. Eu vou acompanhar ela. Toph, você vai falar ou não vai? Bom, já que não houve reação... Ai, Lof, me desculpe por esse incidente. Você tá cogitando. Sacrifícios. A gente não tá cogitando sacrifício, Murray. Então, eu quero fazer sacrifício. Mas eu pensei sacrifique. Numa coisa. Não sacrifique as outras pessoas. Eu vou sacrificar você se você não parar com inconsequência. Mas nunca. Eu vou fazer alguma coisa totalmente impensável. Essa deusa. Lof, essa vai ser a minha última proposta. Olha essa criatura. Ouça bem a minha proposta. Eu vou te dar apenas um sacrifício. Um sacrifício que jamais conheceu o gosto do leite da mãe, que jamais soube o que era um cantar de pássaro ou a luz do sol. Eu vou te oferecer uma alma pura. Uma vítima pura. E você vai nos dar o veneno e vai deixar que a gente saia daqui. Se você aceitar, eu providenciarei isso para você. É o máximo que eu posso te oferecer. O que você está oferecendo para ela? Deixa aí. Eu cuido depois. Se só ela... para entender. Se ela aceitar, aí você vai ver também. Tô oferecendo... Não, mas você precisa saber, né, caralho? Tá, eu tô oferecendo o filho da Toph, que não existe. E eu tenho um meio de fazer isso. Um único meio de fazer isso, e posso gerar ele agora, nesse momento. Cajado da vida. Cajado de Lena. Uma alma pura assim, Toff? É, a minha já foi maculada há muito tempo. E que alma seria essa? Seria de um filho que eu ainda não gerei. Eu estarei dando, abrindo a mão de um filho ou filha. Mas eu quero a coisa agora, não no futuro. Sim, eu posso, eu posso providenciar isso agora. E... Hã? Eu tô assim, meu Deus, por quê? Você engravida, mas você não gera criança agora. Você faz o papo, você faz. Me responda uma inteira, coisa. Mano. Por acaso você deseja ter filhos? Se casar? Talvez, no futuro. Se isso tudo aqui não virar vazio, com certeza, eu quero me aposentar. Supondo que tudo seja salvo e volte ao normal. Você quer ter filhos? Talvez. Talvez? Aham. Uhum. Sim ou não? Por quê? Porque se é algo que tanto faz pra você... Não, vai por mim. Não é tanto faz. Então, não tem por que eu aceitar essa barganha? É que assim... Como eu disse pra você, a gente tá tentando de todos os meios. A gente tá com o futuro totalmente incerto. A gente tá tentando se focar apenas no agora. Mas com certeza, acho que toda pessoa, principalmente da minha linhagem, quer ter um primogênito. Quer passar adiante os ensinamentos. Acho que isso é válido pra qualquer. Agora que começa a lembrar dos filhos do... Olha, começa o... A Toff começa a falar dos filhos e o Murray começa a lembrar dos filhos, o Murray fica mais impaciente ainda. Okay. O Murray começa a ficar mais impaciente e ele vai tentar fazer de tudo para poder resolver aquilo logo. Tá, porque ele Murray... sabe do prazo que ele tem para poder salvar os filhos dele. O Murray fica impaciente, fica andando assim para lá. Pra lá e pra cá. E ele vai querer ele fica igual e arrumar uma batalha, alguma coisa. Tipo, ele vai fazer a confusão. Toff. Por que eu deveria aceitar algo que tanto faz pra você? Se você me dissesse que sim, que quer ter filhos, talvez isso fosse interessante. Mas se a sua resposta é um talvez, esse sacrifício não tem valor. Bom, aí é contigo, você que tá dizendo isso. Como eu falei, o futuro é incerto. Como, eu estou sendo muito piedosa e deixando você argumentar, menininha. Como que eu posso te dar uma resposta concreta? E se eu for uma sobrevivente em meio ao vazio? Como é que eu vou querer ter uma cria minha nesse mundo de vazio? Então é melhor que eu não tenha, para que ele não venha nesse mundo, né? Você é burro ou surda? Às vezes os dois. Não, surda não, mas acho que às vezes eu sou muito ótimo, mais burro. Porque eu fui bem clara quando eu disse, supondo que tudo fique bem. Que você salve o universo, como você sai dizendo por aí o tempo todo, e tudo fique bem. Você quer ter filhos, sim ou não? Com certeza, sim. Óbvio. Então eu aceito o seu trato. Ok, então. Se vocês me derem licença, Jé, eu venho até... Aqui em cima. Você pode tirar esse bichinho aqui? Que bichinho? Por favor. Ah, você tira o demônio. Graça já não tá mais aí. Eu subo até aqui em cima. Eu não consigo ficar no meio ali. Segura o alt. Segura o alt no teclado. Ah, o alt, tá. Isso. Pronto. Fica até aquele meinho ali, certo? Ah... Mexo um pouco na minha mochila, se eu puder ter acesso a ela, que ela é a mochila do espaço lá. Sim, você tem acesso a ela. É porque a gente tá no mundo dela, enfim. Uhum. Tiro um pouco de terra que eu provavelmente devo ter comigo. Uhum. Faço uma casinha de terra em volta, de, uhum. tá ligado? Pra ninguém ver. Uhum. Certo? Uhum. Obviamente ela tá vendo a Loth. Certo. Eu encostando o cajado e falando pra você que você quer engravidar. Eu tiro o cajado de dentro do... Não totalmente, só uma ponta do uhum. cajado. E encosto na minha barriga. Sério? Me perdoa, isso? Helena, por isso. Me perdoa, Helena, por isso. Jamais vou me perdoar por isso. Nossa... Jamais vou me perdoar por isso. Eu falo isso em alto e bom som. Tocou. Barriga cresceu. Você começa a sentir as dores do parto, Toff. Eu viro assim e falo assim, Lisbeth, ajuda ela que você já passou por isso. Não, ninguém Lolf vem. Lolf está ao lado de Toff para fazer o parto. Eita caralho. Vai nascer pretinho. Não, vai nascer uma tamuraniana, caralho. Mas não, ué, nunca viu um japonês preto, caralho? Não, é a japonês shiny, caralho. Porra. É shiny. Japonês shiny. Tá que bom. Filho da mãe. Eu vou fazer uma ação. Japonês shiny, caralho. Você vai fazer uma ação, Murin? Vou preparar uma ação. Ah, ok. Que ação você vai preparar? A hora que eu tô vendo tudo isso e vejo que vai dar merda, essa merda toda aí... Uhum. A Toff quer gerar uma criatura, criar um filho, gerar um filho, e dar um filho. E o Murin, por tudo que ele tá passando, por isso, uhum. o Murin, ele vai fazer de tudo pra impedir. Como uhum. ele não vai conseguir impedir o toque ali, negócio dela, o Murin vai impedir, tentar impedir que a Loth tenha acesso a essa criança. Ok. Ela fez uma cabaninha lá em cima, não fez? Fez uma cabaninha. Sim, mas aí eu tô vendo a Loth se aproximando. Eu vou subir e vou ficar... Não, você não tá vendo a Loth se aproximar. A Loth está lá. Você nem viu, filho. Você piscou e não viu. Eita. Mano, ela é uma deusa, ela tá no reino dela, velho. Ela é uma deusa, ela tá no reino dela. Ela é onipresente no bagulho inteiro. Eu vou ficar do lado de fora da cabaninha ali. Bom... Façam então, suas ações, segue a narrativa, eu vou fazer as ações de Lolf aqui, e vocês vão fazer as ações de vocês. Okay. E vamos seguir com o jogo. Lolf está ao lado de Toff, e Lolf está fazendo o parto de Toff. Lolf põe a mãozinha assim na sua vagina, Toff, e ela fala, empurre, use seu ki. Usou o que? Fez assim, ó. Faz como se você estiver cagando, velho. Não sei fazer. É isso aí. Aí se ventura, caralho. Você começa a fazer força, Toff. E aí Lolf, ela vira e fala pra você. O bebê está virado. Vou ter que fazer uma cesárea. Ela vai... Corta, Toff, você desde a vagina até o seu externo com a unha dela. Caralho, é a criança de giganta? Porra! Antigamente era feito assim. O pai é o nada. Tô ligado. Até o externo. Que é, velho, eles abriam um montão para, ali. Para. Abre na vertical. É horrível. E aí ela puxa o bebezinho de lá de dentro. E ela. Corta o cordão umbilical e cauteriza as feridas dentro de você, Toff. Toff, você sente uma dor agoniante. Uhum. Joga um save intro de constituição. Provavelmente eu vou falhar. Dificuldade 40. Ah, falhei. Joga isso, tira 20 passos. Não. 32. Ok, Toff desmaiou. É quase. Não, Lolf... eu quero usar minha resistência ao máximo, não quero desmaiar, nem fudendo. Minha força de vontade, eu falei, a gente tá aqui pela força de vontade, velho. o que você falar aí é nóis, não tenho ponto tá bom. Heróico, mas... Ok, me dá esses pontos de inspiração que você tem aí todos. Vou pegar. E uma exaustão. Vou pegar. Exaustão já era automático, hein? É, e tem mais uma por causa do parto. Não tem problema. Ó, tá tudo na mesa. Não vou apagar por mim, mas nem fudeu. Você vai apagando, e você se agarra aquele fio de consciência e fica acordada. Loth tira o bebezinho, segura ele de ponta cabeça, dá um tapinha na bunda do bebê e o bebê começa a chorar. Então, é isso. É nesse momento que eu me agarro. Vocês. É nesse momento que eu me agarro a minha consciência. Tem um bebezinho entre vocês. Eu viro pra Loth e falo: você tá com meu filho em mãos. O filho de uma mulher. Tome. Virgem. Seu filho. Você ouviu isso? Uma mulher virgem. Eu tô fazendo isso pra tentar salvar Sim, todo a mundo. Força colocou o bebê na sua barriga. É. Eu nem faço questão de olhar. Ela vira a cabeça pra cima assim, põe a língua pra fora assim, e vai saindo e formando uma adaga negra. Sabe a adaga do Saga, que tem duas asinhas assim? É uma adaga daquela, só que negra. Ela pega assim, arranca e entrega pra você. Faça uma prece em meu nome. Sacrifique a criança e diga o que você deseja obter. Da rainha das aranhas demônios. Eu dou uma olhada pra adaga assim, ela já tem veneno? A adaga é o veneno. É. Ok. Ninguém se aproxima. Não quero que vocês vejam isso. Deixe que isso atormente meus sonhos e minha vida pro resto da eternidade. Eu olho no olho da Loth e falo: me perdoe, Lena. Depois do comercial, depois do comercial. Filha da puta! Segura aí! Segura. Não me fode eu, velho! É pra ver o que a gente tá fazendo enquanto isso. Exato. Enquanto a Toph ela tá falando essas coisas, as ações de vocês estão se desenrolando. Digam quais vão ser as ações de vocês agora. Tá, se a gente conseguir ver entrar, eu vou interromper. Eu não vou deixar ela sacrificar a criança. Essa vai ser a minha ação. Ok. De que forma que você vai interromper? Tá, peraí. É, como é que tá a situação ali? A gente tá... Eles estão dentro de uma cabaninha, certo? Isso, uma cabaninha. Eu provavelmente invadiria ali, né? Quebraria. Não sei se... E tentaria arrancar a criança das mãos dali. Invadir, agarrar e fugir com a criança. Depois que você agarrar a criança, qual que é a sua ação? Na verdade, não fugir. Eu vou me afastar deles. Falar: não permitirei que você faça isso, Toph. Ok, entendi. Não basta eu estar passando por isso. Não deixarei que você passe por isso também. Entendi. Se ele... Descreva qual vai ser a sua ação. A minha ação? É. Na hora que eu vejo o Murin entrando ali pra fazer um rebuliço, filho, eu pego a estátua da Guerrival e jogo pro Drizzt e falo: some. Obrigado, Cier. A distração foi feita. O Murin entrou, ficou até e joguei. Falei: some daqui que vai dar bosta. Ok, muito bem. Muito bem. Lisbeth, tem ação? E vou me transformar num lobo, viu, Jeff? Só pra... Eu quero me aproximar próximo ao altar. Uhum. Eu prefiro não interferir, mas eu quero ajoelhar e rezar a todos os deuses para que possam fortalecer a mente da Toph nesse momento. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, tá legal. Então, a Lisbeth tá rezando até pra São Longuinho, sei lá. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Essa foi boa. Lisbeth, então vamos lá. Vocês vão rolar alguns testes pra mim. Uhum. E eu vou determinar qual vai ser o resultado desses testes. Okay. Murren, você vai rolar um teste de agarrar. Tá. Seria... Lisbeth, você vai jogar um teste de carisma. E se você tiver proficiência em religião ou em diplomacia, aplique a proficiência. Tá? Se o ele... agarrar seria atletismo? É, o agarrar é uma jogada de atletismo. Se ele, você vai jogar um teste de... pode ser um teste de acrobacia. Ou pode ser um teste de... Sledge of Hands. Punga. Punga. É. Gastando pontos de truque com as mãos, como é que é? Jogar com vantagem teste de força. Teste vocês de atletismo. Joguem esses testes que eu quero ver o resultado antes de narrar a cena. Antes de voltar a bola pra Toffee. Além do que aparecer aí, tá? Vou gastar um ponto heróico pra jogar com vantagem. Tá, eu tô forma de lobo, então... Lembra que você tem um ponto de destino aí, tá? Um de inspiração. 40. 40 no atletismo do Murren, ok. Foi bom, foi bom. Foi bom. 20! Caralho, velho. Porra, pega uma cartinha aí. E essa cartinha sua aqui, o que faz, fia? Ah, alguém dá um ataque causa dano máximo. Você tem que jogar acrobacia, ou... Não, o meu é furto. Acrobacia ou prestidigitação, eu falei. É. Prefiro prestidigitação, que eu tenho mais 5 além do que tá marcando ali. Ah, é 40 mil no meu. É, persuasão, no caso, substitui diplomacia, né? Isso, é persuasão, beleza. Não diplomacia. Tô misturando sistemas. A Deja jogou certinho, falei pra ela que. Vocês me ajudam com isso, gente. É muito jogo, muito sistema. Tranquilo. Ó, 33 é a idade de Cristo, já ajuda. Aí, ó, boa, Denise. Aqui não tem Cristo, não. Só tem a Rainha das Aranhas. Só tem a Miranha, Certo. Toff, volta pra sua cena. Continua. Eu olho nos olhos de Lonf. Eu não olho pro bebê. Uhum. Pego a daga na mão e falo: Lena, me perdoe. Lonf, oro pra você nesse momento. Faça esse sacrifício em seu nome. Entrego a vida de meu filho pra você. Em troca do veneno que salvará o resto do mundo. Okay, que Toff. Assim seja. Quando você fala que assim seja, se prepara com a daga, o Murren pula lá, não! Agarra o bebê e pula pra fora da cabana, arrebentando o telhado da cabaninha com o bebê nos braços. Love fica puta, e aí a Seira aproveita o momento, mete a mão na estátua, joga pro Drizzt, o Drizzt segura a estátua, e ele fala pra vocês: venham comigo! Pega um negócio do bolso dele, joga no chão e abre um portal. Veneno, velho. Vambora, galera. E aí ele pula no portal. Toff, você escuta a voz de todos os deuses em sua mente. Dizendo pra você: Toff, não faça isso. Graças à oração de Lisbeth. Ok, o que vocês fazem a partir de agora? Mano, segura a adaga, vambora no portal. Toma na minha adaga, rapaz. A adaga já é o próprio veneno. Então! Então, ela mata deuses. Tá ligado? A hora que, o Murren... Não, a adaga é o próprio veneno dela. Mas a gente precisa do veneno. Eu sei, Topeira, mas a adaga é o veneno. A hora que, o Murren pegou o nenê, o cara correu, não sei o quê. Pá, eu levanto... Pego a adaga, tento acertar um golpe nela e saio correndo pro portal. Eu tento acertar um golpe na criança? Não, na bebê? Na Lof, pô. Ah, bom, achei que você tava tentando matar sua filha. É menina, não. Viu? Ah, tá. Ok. Tentar acertar Lof. Tá, já faz o jogado de ataque. Há 10 minutos, gente. Crítico já. Não natural. Não natural, mas foi um crítico. Boa! Da carta, mano. Eu joguei a adaga minha, como se fosse a minha adaga, tá? Eu não sabia o bônus nem nada. Boa! Boa, Toff! Boa! Você rasga o peito de Lof. Você rasga os seios dela com a adaga. E? Corre pro portal. Corre pro portal. Uhum. Ação lendária de Lof. Beleza. Ali, eu posso fazer mais uma ação? Eu fiz ação de ataque e ação de movimento, é ação bônus. Ok. É, eu sei que a Ciel e o Griel são os mais ágeis. Eu acertei o ataque nela, eu jogo a daga pra eles. Joga a daga pra eles. Daga. Segurem a daga, talvez seja o veneno. Certo. Jogou pra Ciel ou pro Griel? Pro que tá mais próximo. Eu acho que a reação pra pegar mais rápida é do Griel, porque okay. Tem a runa e tudo mais, né? Eu vou jogar então aqui pro Griel um teste de reflexo. Porque se ela me agarrar e segurar, eu não vou conseguir escapar com a daga. Então eles conseguem, tá ligado? Vou jogar aqui um teste de reflexo pro Griel. Se ele falhar, ele vai ser ferido. Vou matar o Griel, caralho. É acrobacia. O teste de Dex. Mas ele tem evasão, então. Não, save entrou de destreza. 30. Ok. Suficiente pro Griel catar a daga na mão. Catou a daga. Não. Griel cata a daga. Né? E ele já corre na direção do portal também. Lolf age. Ai, vamos lá. Corram, corram! Vamos lá. Vamos lá. Ações lendárias. Isso é que eu chamo de reviravolta do cinema, hein? 2, 3, 4. Mobilizar monstro no Murin. Murin, joga save and throw aí. Cadê o hold? Tá uma magia? Voltei. Tá uma magia isso aí? É, hold monster no Murin. Eita, me... Tá, peraí, Jeff. Ela tá fazendo mobilizar monstro no Lux. Tá ficando hold monster não. É um save and throw de sabedoria. Dificuldade 50. Sabedoria. Não, 50 não. 50 não, desculpa. Desculpa. 60. Desculpa. Pra isso aqui não. Eu vou jogar uma magia qualquer aqui, só pra ver. Só pra ver a dificuldade. Cadê, caramba? Ah, tá aqui. Não vê dificuldade, nada. Só pra... Eliminate Monster. Só pra assustar nós. É 48. Ah, não é 50 não. É uma magia. Que diferença, né? É uma magia isso aí? É uma magia. Você, ele dá pra você dar um counter aí, não? Não, é verdade. Será que rola? Acho que rola, né? Tenta aí. Essa reaçãozinha. Vou tentar. Que... Vai lá, décimo nível. Tá bom. Tá um momento. Vou achar minha ficha. Achei. Aí preciso fazer xixi. Não, que já era. 15 mais achei. O nível da magia. Dificuldade. Dificuldade 25, então. 25 então. Dificuldade. Passou. Passou? Por um, foi 26. Passou? Pô, tá que pariu, filha de uma égua. Vê esse pontinho. Tá, como vocês estão sem outros jogadores, eu não vou counterar o seu counter, não. Até porque eu não posso, porque é ação lendária. Dissipou o Hold Monster. Muito bem. Corram! Corra! Próximo a fazer ação. Salve-se, corram. Tô indo pro portal, Jeff. Indo pro portal. É, vou lá no portal já pra me... Então beleza, então o Murin atravessou o portal. Pra não ser mais efeito de magia. Ok, então você consegue atravessar o portal, Murin. O Drizzt, ele abre e pula. Você é o próximo a atravessar. Sim, foi lá e ele aqui antes. Galera, os NPC foi tudo já também, né? Ah, os NPC já estão indo já. Foda-se os NPC, né? Ele já cata e já vai também com a daga. Beleza. Ok. Ficou sem dois só, mano. Falta a Lisbeth e a Siri. Você já Lisbeth, foi, Top? Lisbeth, a Siri e a Top. Não, eu tô... não passou ainda, não. Tá no caminho. Eu não fui ainda, não. Eu falei pra vocês, corram. Eu vou ser a última a sair. Eu tô mais perto daqui. Eu não tenho ação ainda. Ok. Para que voltar a minha ação, né? Beleza. Ação lendária da Lolf de novo. Ana não agiu. O Murin agiu, pulou. Tá bom, tô cheio de saco. Engraçadinha. Ação da Lolf. Toff tá perto da Lolf? Mais ou menos, né? Mais ou menos, tô colado com ela, deu uma dagada nela. Deu uma dagada na teta dela. Então tá, Toff. Então. Ela é imune ao próprio veneno, né, gente? Vamos. Não, claro. Não tem por que ferir ela com a adaga, mano. Poxa, me dando isso, ué. Ela tomou a fala, ela tá catando na teta. Então tome, Toff. Você vai levar mais uma dose de veneno junto com você. Vai. No seu peito. Ixi, aqui não jogou, amor. Você jogou aí? Jogou aqui. Aqui não apareceu nada também, não. Você tá escondido não? Aí pra nós? Ô, carai. Tá. Público. É. Rolar de novo. É, só porque tinha sido ruim, né, cuzão? Não tinha sido ruim. 44, é ruim? Sim, não me acerta. Não te acerta o quê, rapá? Não me acerta mesmo. Não acerta nem eu. Relaxa. Ela acha que é a Lolf. 44 no dado, né? 44 no D20. Vamos, dadinho. Agora foi. Um crítico te acerta, Toff? Mas dependendo da porcentagem aí. Se for 50 ou mais, acerta. Se não, não. Então, não tem porcentagem nesse caso. Beleza. Então acerta. Não tem porcentagem nesse caso. Certo. Porque o ataque dela atravessa planos. Ah, beleza. Caraca. Então, toma aí um veneninho dela. A mordida dela atravessa plano, velho? Sim. Tá, independente se eu passar na Constituição ou não, eu caio morto já. Porque eu não tenho tudo isso de vida, tá? Mas eu vou tentar jogar o teste. É, qual que é a dificuldade? 42. 42. 38, não. Baixinha. Não passa. Vai tentar melhorar? Não, não consigo, não tenho ponteiro. Eu não tenho ponteiro aqui nem inspiração, te dei tudo. Inspiração. Eu não tenho como dar inspiração pra ele porque eu não tô lá mais. Entendi. Sua cartinha. Alguém tem alguma coisa pra fazer pra ajudar a Toff? A minha carta é só pra dar um dano. Leiam máximo, aí que eu vou fazer xixi. Se o Jefferson quiser tomar um dano máximo aí. Como é que é? O cara perguntou se a minha carta não ajuda. A minha carta faz com que o meu aliado dê dano máximo. Se você quiser tomar dano máximo aí, no máximo como ataca, né? Tá ocupado lá. Alguém vai fazer alguma coisa pra ajudar a Toff? Leram aí o textinho? Não, tô lendo, peraí. Veneno poderoso. Veneno de Loth de suas armas é extremamente potente. Se a Toff cair, é morte final. Então, eu caio. Eu caio, é certeza. Com qualquer dano daqueles dois ali, ó, do dano perfurante, mágico ali, eu caio. Tá, o dano total dela tá dando 368. Eu tenho atualmente 148 de vida. Qualquer um daquele dano ali já me derruba. Agora eu vou deixar. 368, peraí. Entendeu? Quem tem esse ponto heróico aqui de bônus aqui, ó? Sim. Ô, Toff, se você ficar viva, você consegue me tirar dali? Consigo. Consegue? Consigo. Eu vou fazer uma parada. O banimento, amor, você vai banir eu pro... Pra Arton. Pra Arton, tá ligado? Que não existe, vai morrer lá no espaço. Esse ponto heróico aqui, ó. O ponto do destino. Usa esse ponto do destino aí, ó. Não, tem. Segura esse ponto aí, velho. Segura esse ponto que tem... Né, ainda tem, tem muito chato. Não perde, mano. Não perde esse ponto. Claro que perde. Cadê o meu ponto do destino? Eu gastei lá no... Pra salvar todo mundo lá no... Quando você matou nós, seu viado. É, ele só não perde, tipo, de uma sessão pra outra. É, uma sessão pra outra não perde. Mas se você gastar ele, você perde, pô. Você acha tipo que eu... assim... A gente ainda tem um palmo pra descer, né? Cara, a gente tá quase morrendo. Não, tá, filho, vai descer 7 palmos, filho. Vai descer 7 palmos. Deixa eu ver. Não é um palminho só, não. Ele desce 7. Se não acontecer, não sei se ninguém fizer nada. Pela quinta vez, ele vai descer 7 palmos. Eu vou tentar fazer uma parada. É que eu não sei se, como o Jeff já deu dano, tudo, se já furou na resistência, se ele vai deixar. Porque senão. Vamos fazer uma parada aqui. Ué. Caralho, mano, vocês viram o veneno poderoso que faz? Ele não destrói só o corpo, ele dá dano na alma também. Sim. Sim, sim. Osso, hein? Mano, eu achei que você tinha dado o ataque nela e, tipo, seu movimento, você tinha saído. Não, o meu, eu levantei, dei o ataque nela, o meu movimento foi jogar a daga. Ai, voltei. Não foi, e aí, o que aconteceu? Amor. É verdade também, né? Então, por isso que eu pensei, mano, pra mim, você fez o quê? Você usou uma parte da sua ação de movimento pra levantar, usou sua ação padrão pra atacar, ação bônus pra arremessar a daga, e o resto da ação de movimento pra sair. Eu vou gastar meu ponto heróico, e eu quero... Como é que eu vou dizer? Eu quero trocar de lugar com a Toph. Dá um swap igual a Venge? Dá o quê? Dá um swap igual a Venge. Full, Dota. Um swap. Isso. Tá, você vai bancar o Naruto. Vai trocar de lugar com ela. Como? Isso. Ponto heróico, ok, beleza. Ponto heróico. Ok. E você vai tomar esse dano? Eu vou tomar esse dano. E a Toph sai da casinha. Ok. Fechou. Maravilha. Você morreu? Caralho, cuzão. Jamais. Jamais, né? Deixa eu perguntar. Como a Toph falhou na Constituição, eu jogo ou eu automaticamente falho? Não, é você que vai jogar. Aí eu jogo. É. Você gastou o ponto heróico pra editar a cena. A Toph não tomou ataque. Quem tomou foi a Ciri. Tá, deixa eu perguntar. Eu vou ter alguma resistência ou imunidade ao dano dela ou não? Todo inteiro. Você tem resistência a dano? Tem resistência ao dano de veneno? Eu acho que eu tenho imunidade ao dano de veneno. Mas eu vou conferir aqui. Você tem um... O veneno, ele ignora a resistência a dano. É, isso que eu quero e saber. E a condição envenenado. E a condição de paralisia. Uma criatura que tem imunidade a dano venenoso ainda receberá metade do dano. Imunidade regride para resistência. É. Uma criatura com imunidade, condição envenenado ou condições de paralisia tem essa redução reduzida à resistência. Vai rolar o saving throw com vantagem. Com vantagem, beleza. Referente ao restante do dano dela, também se aplica isso ou não? É só o veneno? Também se aplica. Também se aplica. Se eu tiver doença, eu tomo a metade. Também se aplica. A dádiva de saúde perfeita. Então deixa eu ver aqui quanto que eu vou tomar. Aí se ele pega e fala, morri também. Não. Aí, ó. Você tem isso, né, tá? Dividido por 2, eu vou tomar 184, vou tomar. Ai, não doido. Não, perguntando se a Tamiris tem, mano. O personagem dela tem. Eu tenho o quê? Esse é o poder que eu pus aí, da dádiva da saúde perfeita. Você é imune a todas as doenças e venenos e você também tem vantagem nos testes de resistência. Bom, eu tenho que eu comprei a minha. A pergunta é: a Ciri cai? Não, a Ciri não cai. Não cai? Não. Ok. Ciri continua firme e forte, então. Então, próxima ação de vocês. Quem que vai agir agora? Agora é a minha vez. Se já for a ação das meninas. Aliás, tem a D primeiro. Tem a Ciere e tem a Lisbeth, né? Não, tem a Lisbeth e depois, por fim, eu tô fazendo como se fosse uma iniciativa imaginária. Eu fiz a primeira ação, depois foram eles, né? Isso. Por enquanto eu tô na dúvida, porque eu acho que eu vou ficar de suporte. Meu filho, vaza. Pra correr? Vaza. Vaza que todo mundo tá vazando. Pra mim, é só fazer o... Vaza, vaza. Vaza todo mundo. Vaza. Então eu vou embora. E assim que eu entrar no portal, eu consigo jogar banimento na aranha? Pode tentar. Pulei no portal com a mão pra fora, banimento nela. Ok, vou rolar aqui o save intro dela. Bonitinho. Adianta, né? Save intro é de banimento e sabedoria, né? Ah, rolar de sabedoria aqui. Já tá no plano dela. Se for de carisma, é 2 a mais. 53, passou. Acho que passa, né? Beleza, Lolf não foi banido, então. E a Lisbeth atravessa o portal. Beleza. Legal, Celerinho, Griel, todo mundo passando o portal. Eu tô no lugar que era da Ciere, né? Eu não sei onde que a Ciere tava. Do lado do portal. Eu tô logo aqui fora, no, em cima do púlpito também, ó. Ah, é. Mesmo lugar que eu. Então. É, você tava aqui e eu só troquei de jogo pra fora da casinha. Todo mundo próximo. Ciere, vem. Monta nas minhas costas. Eu cato no antebraço dela. Manja, cumprimento medieval? Sim. Uhum. Cato no braço dela, puxo pra ela vir pra minhas costas e ativo o meu dash. Rei dash, pra gente poder o mais rápido possível. Ok. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tá. Vou fazer uma última ação com a Lolf, eu acho. Pelo menos se acertar, vai acertar as costas da Ciere. Né? Posso fazer um pensamento ataque. É esse. Pensamento não é da. Não tô te salvando, tô te usando de escudo. E te salvando. É de escudo pra me salvar. Tem um descovador passando por aí? Ah, e é a cerca elétrica do vizinho, esse caralho aqui que tá pintando o dia inteiro. Nossa. Vai acabar a bateria da casa. Ai, agora que acabe mesmo. Cadê para de aquela esse barulho porra infernal? Daquela magia? Coroa da loucura ou sussurros dissonantes eu posso conjurar? É legal, vocês estão hein? Coroa da loucura é legal, eu gosto. Mas o que faz a coroa da loucura que eu não sei? Não é SRD essa porra dessa magia? Não tem no... Mas eu acho que é Fear que dá a coroa da loucura. Sei lá, mas já usaram essa porra em mim já. Eu acho que você vai ficar confusa. Não? Deixa eu ver. Coroa da loucura. Achou aí? Mais fácil que eu? Beleza. Um humanoide à sua escolha que você possa ver dentro do alcance deve ser bem sucedido num teste de sabedoria ou ficará enfeitiçado por você durante a duração. Enquanto algo estiver enfeitiçado dessa forma, a coroa retorcida de ferro e um talhado aparece na sua cabeça. Beleza. A criatura deve usar sua ação antes de se mover em cada um dos turnos dela para realizar um ataque corpo a corpo contra uma criatura diferente de si mesma que você escolher mentalmente. Ok, foda-se. Pode agir normalmente se você não escolher nenhuma criatura ou se não estiver dentro do alcance. Foda-se. O que eu vou usar é isso aqui, ó. Cadê? Eu tinha achado aquela hora. Aqui, ó. Dominate Monster. E eu estou usando Dominate Monster. Na hora que a Toph gruda na Ciere e as duas vão em direção ao portal, a Lolf lança Dominate Monster em uma de vocês duas. Manda digam em quem. Manda em mim. Não faz sentido na Toph porque a Toph não é monstro. A Toph é humanoide, não é? Mas isso aí afeta qualquer... É pra acertar qualquer criatura. Eu não sei, tá em inglês. Dominate Person só afeta humanoides. Quando você quer afetar qualquer criatura, Dominate Monster. Agora eu quero usar de recurso. Eu tenho a outra também, tanto faz. Ela mandou em mim, certo? Ela manda em você e ela fala, complete o sacrifício pra mim. E aí vocês atravessam o portal. Eu quero usar de recurso. Ah, a gente atravessou? Atravessa um portal. Porque eu queria usar de recurso, por isso que eu falei pra você mandar em mim. Vou usar de recurso o João Grilo, Alto da Compadecida. O João Grilo. Aham. Uhum. A mente da Toph ainda tá dominada pelos deuses que a Elizabeth rezou. Então seria um escudo pra qualquer controle mental, tá ligado? Sim. Mas enfim. Vai que vai. Então, joga aí o save de sabedoria, dificuldade 48. Com vantagem, por causa dos deuses. Bônus da Lisbeth conta dobrado. Pela ajuda dos deuses. Não, se ele, ele não usa o bônus da Lisbeth. O ser encantado. Dessa vez está usando. O bônus dos deuses. 40 e quanto? É 48. 42? 48? É. Então passei. Passou? 37 com 5, 42. Falou que estou usando o da Lisbeth obrigatoriamente? Então, então passou, infelizmente. Mas eu vou gastar um ponto heróico e vou rolar um D6 aqui. Eu particularmente, igual a Siri falou, eu não uso. Não uso o bônus que a Lisbeth me dá, mas... Não usa? Tá, não, então você vai usar só o bônus normal. Os deuses te deram bônus da Lisbeth. Os deuses estão te dando um bônus. Então, exato. Os deuses estão te dando mais 7. Então 42 com 7, 49. Tô rolando um D6 pra Loth aqui. Mano, eu não posso tentar conterar isso aí? Você já gastou sua reação, né? Mas eu tenho um ponto heróico, não tem? Você quer conterar? Se for possível, seria bom, né? 42 com 7, 49. 48 com 4, 52 está sendo a dificuldade agora. Você quer conterar ou quer dar bônus para Toff? Ah, eu vou gastar, eu vou dar meu ponto heróico para Toff, então. Melhor. Então, mais pronto. Sentido. Então dá o ponto heróico para Toff. Eu dou o ponto heróico para Toff, seja para adicionar um D6 aí ou for. Joga um D6 ou rerola, você que escolhe. Não, ele tirou 18, não compensa rolar. Não compensa. Joga aí, tá. Joga o D6 aí, você. Eu? É, você que tá. Meu Deus do céu, pra jogar. Tipo assim, ó. Imagina o seguinte: eu tô correndo de costas, você tá no meu ombro, nas minhas costas, correndo. Você olhou pra trás e viu a conjurar magia, então vai o C, tá ligado? Ok. Não, eu falava assim de Jim Toff, não dê ouvidos a ela. Ouça sua mente, ouça seu coração. Não faça o sacrifício, Toff, não faça, não faça, não faça. Eu acho. 49 com 4, 53. Passou por 2. Por 2? Não foi por 1, não? Não, Toff, não faça o sacrifício. E aí vocês atravessam o portal, se fecha. A última coisa que vocês escutam quando o portal se fecha é... Malditos! A Loth com ódio de vocês. Abre breve, Loth! Você não fala isso desse jeito fugir. Não, minha filha. Tu tá aí envenenada, hein? Não foi não, eu passei. Você passou? Passou. Não, ninguém me falou nada. Calma que eu vou rolar um D6 aqui. Vou gastar outro ponto heróico. Não, pra você não passar. Cima, pô. Aqui, ó, 34 mais 19, vai velho. Tá dando 53. Veneno, cadê? O meu veneno, a dificuldade é... 42 com 42. 4, 46. Porra! Tá, 53? 53. Passou com folga. Uhum. Passou mesmo, então, vaca? Sim. Se ele nem maldita. Nem jogada, mas é outro dado, filho. Se ele maldita. Maldita. Passou com folga. Maldita, Siri! Alô, se alguém for matar os meus companheiros, vão ser eu. Não, ok. Loth. Muito bom. Foi justo. Foi jogado, bem jogado, e foi justo. E vocês conseguiram passar a perna na Rainha das Aranhas. Foram 8 pernas. Dela. Foram 8 pernas. 8 pernas, caralho. Foi uma boa passada de perna. Foi do caralho, todo mundo tá de parabéns, velho. Puta, foi sensacional. É típico filme foda, 11 Homens foda. No Segredo mesmo, tá ligado? Sim. Foi muito bom. Mas eu vou falar pra você, se eu não tivesse reduzido, eu tinha caído. Certo. Se eu não tivesse resistência, eu teria caído. Bom, encerramos a sessão, então. Vocês querem alguns spoilerzinhos? Pode ser, eu sempre gosto de spoilers. Tá, ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. De fato, o Loth, ela tava numa espécie de um bolsão dimensional. Uhum. Ali ela tava. Era como se ela estivesse fora do plano dela. Era uma zona de silêncio para ninguém ficar bisbilhotando, claro. E também era algo como que era como se fosse fora do plano dela. Mas não exatamente fora. Ou seja, para todos os efeitos, ali dentro daquele salão, Loth não estava presente. O que estava presente era o avatar dela. Que bom. Ou seja, se Loth morresse, não seria Loth que morreria, só o avatar dela. Ainda bem que era só o Avatar, porque se fosse ela... Por isso, o combate ele era uma coisa possível. O Loth tinha até uma ficha. Por isso, a CD do veneno dela era só 42. Que bom, a CD, né, das magias era só 48. Porque era um avatarzinho dela pra negociar com o Grast. E se ele tentasse engraçar com ela, ele ia se ferrar, porque era só um avatarzinho. Ela estava sendo precavida o tempo todo. Entendemos. E isso tornou a coisa mais fácil pra vocês. Esse Grazit, ele não estava à toa. Era uma coisa pra vocês explorarem e usarem. Explorarem e usarem. Peraí, vocês... Grazit é o demônio. Isso. É, ah, tá. O demônio. Dando informação, certeza. Se vocês tentassem atrair a Loth pra fora, vocês iam se fuder grandão. Grandão, porque aí ela ia ser onipotente. Aí ela ia falar e acontecer. A outra possibilidade era vocês partirem pro combate com a Loth. Esse é um combate extremamente difícil. O veneno dela é doído. Não é tão difícil assim o veneno do Avatar de vocês passarem no teste. Mas quem falhar no teste tá fudido. E a consequência é morte final. Uhum. Né? Ou seja, a sua alma ela é desintegrada, dispersada em forma de energia para se juntar ao resto do universo. Vocês viram matéria escura. Né? Tipo isso. A gente vai pro vazio. Isso é a morte final. Você deixa de existir definitivamente. Nada pode te trazer de volta à existência. O nada pode? Hã? O nada pode? O meta pode. Engraçadinha. É isso que o veneno faria, né? Se vocês partissem pro combate, e tava quase indo pra isso, hein? Tava quase, que vocês não estavam convencendo ela, não. Tava quase indo pra isso. Se vocês partissem pro combate e vencessem a Loth, né? Esse palácio ia desabar. E vocês iam ouvir a voz da Loth, ela onipresente, onipotente, onisciente, depois do Avatar ter sido destruído. E ela tá absoluta no plano dela. E aí vocês iam ter que rebolar, tipo, uma rodada pra tentar fugir daí com as coisas que vocês conseguissem. Mas a melhor coisa foi esse plano. Esse plano que surgiu totalmente no improviso e que deu super certo. Que bom! A ação da Toph convenceu ela, não tinha como ela recusar esse sacrifício. Porque esse sacrifício ele é muito, muito, muito forte. Tá? E a ação do Murin foi perfeita porque impediu uma bosta gigante que ia dar. Com certeza. E vocês não têm noção do tamanho da bosta que ia dar. O tamanho da bosta é o seguinte. Se a Toph sacrificasse o bebê, Lena morreria junto. Caralho. É, Lena morreria junto. Ou seja, a vida de Arton ia começar a se extinguir. E aí o relógio, ele ia acelerar grandão pra vocês. Ia começar a morrer mortais, semideuses, deuses, até chegar nos deuses maiores já era. A gente mesmo. Ia ser tipo de volta pro futuro, sabe? Caralho. Tem que fazer os dois se beijar no baile, senão você vai sumir. Some seu irmão, sua irmã e depois você. Se a Toph cravasse a adaga na menininha ali, Lena ia morrer junto. Ia ser foda. Caralho, ia ser foda, hein, pô. Meio que eu impedi, então, velho. Olha, Lucas. Que sacada genial essa sua de impedir ali. Mano. E de vocês darem sorte nos dados também, porque eu ia fazer isso. Eu ia matar a Lena e ia ser divertido. Que horror. Tá que pariu, velho. Da hora. Ia facilitar o trabalho do nada mesmo. Sim. Mas ali, aqui no fundo eu não ia matar, né? Não sei. Era pro momento de... Eu achei que tu ia se matar no lugar da criança. Eu tava acreditando que você ia matar a menininha. Não. No último momento eu ia pegar a daga e dar no pescoço dela. Ah, ok. Aí ia pro combate. Aí Loth ia catar a criança. Provavelmente ela mataria a criança, não sei. Mas aí ia pro combate. Ia pro combate. No trono só não foi pro combate porque a Toph fez a propostinha dela. Mas é papo 10 mesmo. O resto foi tudo no improviso. Tipo, a hora que eu falei, nossa, velho, será que eu faço essa porra? Ainda falei pra Denise. Falei, nossa, que bagulho brisado, velho, que eu vou fazer. Aí, a hora que o Murren estourou o bagulho, eu falei, pronto, agora vai matar, não é? Fudeu de vez, véio. Vamos ver o que vai fazer. Eu falei, não, vamos ver. Só quebrou a cadeirinha. Só quebrou a cadeirinha. Eu vou ser legal, vou mostrar a ficha do Avatar pra vocês. Show to players. A lenda de Aang. Eu ia pensar, a lenda de Aang ou os Avatar azulzinho? Avatar de Lauf. A dona Miranha. É o azulzinho, então. Da hora. Caralho, velho, que... Pra mim só tá a imagem dela. Só tem imagem pra gente, amor. Só mas foi a imagem? Ó, oh, Avatar, tá bom? Já viu? Já viu o Avatar, tá feliz já. É isso só, mano. É um... só isso. Ué, por que que... Mas aqui tá todos os jogadores, e como que vocês não conseguem ver a ficha? Agora a pergunta que não quer calar. A adaga. O que que nós vamos fazer com essa adaga? Essa adaga goteja veneno? Mata a pena. Matar a Atena é legal. Porque assim. Tem sangue dela também. Tem sangue, então, tem sangue da Lof, né? Sangue do Avatar, né? No caso. Não sei se é propriamente dela. Mas tem sangue dela. Não sei se tem o veneno dela ali. Ou se a adaga é o próprio veneno, só que sólido. Porque assim, a gente tem que dar uma porção pra Mortalha fazer a cura pra gente. Dá a adaga, é outros 500. Tá é ligado? Outros 500 mesmo, então. Eu penso a mesma coisa. Agora vocês conseguem enxergar aí. Agora sim. Tá carregando aqui. O meu tá carregando também. Aí é uma outra questão de que a gente vai ter que pensar. A gente vai ter que analisar a adaga certinho pra ver o que que ela é. Agora vocês vão ter que ver o que vocês vão fazer. Então, se não for. Se não for, tá fudido. Se não for, o que que nós fazemos? Ô, Lof, ó, seguinte. Aí você te chora. Não engana o meu cara, hein, caralho. Nós tava de cabeça quente, Lof. Nós tava sem dormir. Sem dormir. Eu tava bêbado na hora. Essa mulher vai sonhar com a gente o tempo todo. Essa mulher vai ver a gente no chá do café da tarde. Não, essa mina, mano. Você pode dizer que a gente vai ser tão procurado quanto o Drizzt agora. Sim. Ou até mais. Sim. Cara, me ocorreu que talvez, muito talvez, uma forma da gente descobrir se aquela adaga é o veneno dela, é lamber. Personificado, por assim dizer. Não. É conversar com o elfo. É conversar com o elfo negro. Mostrar pra ele e falar, oh, você sabe o que é isso aqui? Se ele for tão velho. Uma adaga. Então, ele pode olhar e ficar em choque. Falar, caralho, isso aí é, sei lá, uma presa de Lolf. Sei, uma daga, uma porta, um speeder. O negro está falando de... Eu acho que assim, ainda assim a gente vai conseguir muitos aliados. Por mais que a gente possa ser muito procurado, tá demorando, a gente vai conseguir muitos aliados, porque a gente foi. Nós foram os únicos que conseguiram fazer isso. Meu ouvinte travou. Oh, não, não é o Drizzt, não, Tamires. O cara que foi para Sigil. Certo. Só a gente captar a daga, enfim, aí algum demônio aqui. E ele pronto, disse que tá lá há séculos, né? Ele falou antes, quando a gente tava conversando. Mas é que eles não têm contato com o Lof, né, Di? Não, tudo bem, mas histórias correm, né? Tipo, uma vez eu vi Lof matar uma pessoa, né? E aí ela sacou a daga de dentro dela, enfiou em tal fulano. Falei, pode ser, é o que eu falei pra você. A gente pode mostrar, isso é uma das coisas, né, que me ocorreu, entendeu? Ou igual o Murray falou, a gente alguém que falou, vídeo dá a mão aí, pra cá. Pessoa, ou dá a mão aí. Dá a mão aí. Não dá, é muito, mano. Mano, bom. É só a minha ficha de Lof que tá bugada? Não, a minha também eu desisti de vir, mano. Porque a minha tá assim, ó, não tá força, destreza, constituição, tá, para, 10, vigarista, int, sabedoria. Então, o tradutor, é o Google Tradutor. O meu tá normal aqui. O meu Roll20 deu pau aqui, não sei se tem a ver. O meu tá normal, ó. Força 36, destreza 45, Constituição, nossa. Inteligência. O meu Constituição é vigarista. Eu tô normal. Vigarista. É que eu abri ele em janela, tá ligado? Não abri naquele. Eu também. Ações do Covid. Por causa do tradutor, ó, tá. Engraçado o jogo. A minha também tava assim um dia, mano. Destravou, Roll 20? Nossa. Enganadora. 36, destreza 45, constituição 41. Tá, ultra lerdo aqui. Ó, não tem, nos itens dela não tem adaga não, e aí? Acho que fui a adaga, ela tirou do corpo, tipo o Orochimaru, rapá. Então. Tirou do cu, né? Sim, eu tô ligado, mas eu digo, eu prefiro acreditar que aquilo ali é uma presa dela que ela transformou, né? Uma quelícera dela que ela transformou em adaga, tá ligado? Eu prefiro acreditar nisso. Entendi. É, uma opção sem sua. Mas sem as glândulas inoculadoras de veneno. Vai tomar no seu cu. Deixa... Ô, mano, eu tô com a criança agora, velho. Pra criar, velho. Tá, é, agora você tem uma criança pra criar. Né? Uhum. Quero só ver. Tem uma criança pra criar, velho. Agora o único não é mais único. É o único não é mais único, é verdade. Tem outro bebê de Rosemary aí agora. Ganhou um primo. Ganhou um primo. O Mogli. Tem um Mogli que o menino lobo pegou ali. Mago, menina. Já tem com quem brincar agora. Já tem com quem brincar de médico único agora, né? Tá parecendo o Shrek para sempre. Gente, meu Roll 20 travou de uma forma aqui. Deixa eu interromper a gravação.